estádio, estádio, me liga! Boa noite! Tá no ar, Estádio 97, oferecimento da Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira, Crédito em Folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ester, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. E aí? Olha, eu notei uma voz aí mais feliz aí ao fundo. Ah, lógico. Feliz não, né? Lógico, era pra feliz perder não. O jogo. Porque quando a injustiça acontece... É. Do outro lado, era pra perder o jogo. Do outro lado tem camisa também, né, Zedão? Ah, evidente. É. Deram sorte. Mas alguém insinuou que de um dos lados não tinha camisa? Fica essa coisa de estádio cheio, lotado, vai atropelar. Vai. Do outro lado tem camisa. Você chegou a sentir isso da parte da torcida adversária? Cutucou o Domênico, é? Não foi o Domênico. Parte do Domênico, não. Porque não. O Domênico e você são praticamente um casal, né? Não dá pra gerar rivalidade, né? Domênico e RG, só falta se beijar. Mas não tem isso, a rivalidade existe faz tempo. Domênico e RG... Não precisa criar rivalidade. É tal qual Sombra e Benjamin. Por quê? Mas aí é diferente. Aí é diferente que o Benjamin torce pro mesmo time que eu. Tá bom. Aí é outra história. Aí tudo bem. Mas é outra história. Mas ele fica disfarçando e fazendo média, que torce pra outro, que não é pro seu. Mas isso aí foi acertado no contrato dele. Tá bom. Né? Entendi. Vamos chamar ele que não está aqui. Bento! Ele não está aqui. Mas ele está mandando por... Telepatia, as manchetes do Estádio 97 de hoje. Eu já preparei umas coisas. Oi, vó. Eu preparei umas manchetes. Ô, vó, você é imprescindível pra esse programa, vó. Boa noite, viu? Boa noite, vó. Então fala de nós, já que você tá aí, vó. Parmeira, que ontem empatou 1-1. Deu a vó e o Azedão, imagina, pra dar as manchetes hoje. Bateu o recorde de pessoa. Pessoa dentro da arena. E aí... E não só isso, Palmeiras é primeiro lugar, né? Primeiro lugar. O Corinthians tava em primeiro em... Não tava em primeiro. Não, o Palmeiras passou... Média de público. Média de público. Sim, o Palmeiras passou... Tinha outro campeonato. O Palmeiras passou na média de público. Aí na hora que mostrou o público, a avó tava lá com os meninos do Único. Mas saiu o gol, né? Não, então, mostrou o público. Eu acho que o Xexê ficou animadinho, o pessoal gritando, ele perdeu a bola, quase foi gol do Santos. Quase, ele tava animado. Ele não entendeu porque a galera tava vibrando. Ele tomou um surto, né? Como é que se diz? E Lolo... É Dodô! Dodô. Lolo. O zagueiro paraguaio Mina. Ele. Paraguaio da Colômbia, é isso? Colombiano. Paraguaio, não tem nada de paraguaio. Ele tava melhor em campo ontem. Joga bem esse cara. É bom. Ele é alto. Ele pula. Olha, viu, Lolo? Ele pula maior que a arena, viu? Ah, tem uma hora da foto lá, o Vilela me mostrou uma foto hoje. Na hora da impulsão dele no gol. Ele teve que abaixar um pouco a cabeça pra poder cabecear a bola. O joelho dele está acima, acho que uns 20 centímetros acima da cabeça do Renato. É o forte do jogador do Mina. Cara, que coisa é a cabeçada, ele é um cara que é acostumado a fazer gols de cabeça. Impressionante. Ele flutua, parece, viu? É incrível, flutua, RG. É meio que nem o... Olha o joelho. O joelho tá uns 20 centímetros, 30 da cabeça do Renato. É o Hermina. É que abre um corredor e ele vem numa impulsão boa, entendeu? É incrível, ele sobe cara. Sozinho. Incrível. Ele já é alto, Sombra. Ele deve ter quase 2 metros de altura. É que o Renato também, assim, meio assim, tipo, né? Um pouco abaixado, mas é alto pra caramba. O Renato se assustou, né? É alto demais. Parece que fizeram o pezinho pra ele cabecear. Mas o Renato tá na frente dele. Não, a bola passou pelo Renato. Mas ele vem, ele tomou uma impulsão boa. Já é alto, aí subiu tranquilo. Mas posso falar, meu? Tudo bem, o cara fica feliz que faz gol. Pra viajar de avião é uma porcaria. Pra tomar banho é uma porcaria. Pra dormir, é uma porcaria. Entendeu? Aí fica felizinho em fazer gol. Não, porque todo o resto não serve. Quando ele foi socorrido, esse cara aí... Não é assim, não. Quando o Mina foi socorrido, ele não cabia nem na maca, velho. Então, é verdade, ficou sobrando. A parte da cabeça ficou um pouco pra fora. Pé pra fora ou... Não. A parte de cima, a parte da cabeça ficou um pouco pra fora. Vai tomar banho no navio pra você ver. Foi mas muito bem falado pelo mano. Navio. Olha, no navio eu dou cada puta pancada com a cabeça. É verdade, lugar, é cada meu. Pancada Deus, gostosa. Ah, com a cabeça? Aí, não, cada não, madeirada, né, Dudu? Você é. Você é. Eu não sou, não. É, acho que você é. Deixa eu falar. Acho que é. O mano agora, falou bem. Não, só pra acabar o informamento. O mano falou bem, ele saiu de maca. Ele vai ficar quanto tempo vai fora? Vai ficar 6 semanas. 8 semanas, viu, Volpi? 8, acabou de aumentar. É, então ele tá fora da Olimpíadas também. Mas ele tá fora da Olimpíada, Olimpíada da próxima também, pois não é. Dessa do Rio, da outra. Coitado, né? É, de fato, é um Maldonado. Jogador novo. Agora o Eric não machuca, né? O Eric, o Matheus, o Salles. Esses caras não machucam, né? Olha, machuca só os carabão. Agora, é isso, Lulu. É com isso. Relação ao jogo ontem, o Palmeiras, nos jogos que vem acontecendo, ele vem pra cima logo no começo do jogo. E ele vem fazendo gols, viu, RG? Até 20 minutos do primeiro tempo. É. Geralmente tá fazendo gol. Tá fazendo o primeiro gol. Tá abrindo pra cá, né? É verdade. E ontem aconteceu isso. Aos 6 minutos fez o gol, né? De escanteio e tal. O Palmeiras ontem, analisando o jogo num contexto geral, eu acho que tanto um quanto o outro, tanto o Palmeiras quanto o Santos, não mereciam a vitória. O empate ficou bom pros dois, né? Pelo que jogaram, pra mim foi o pior clássico de Palmeiras e Santos. Não foi legal. É, dos dois últimos anos. Jogou por dois últimos anos, né? Foi pior, não foi, Angel? Tecnicamente foi pior. Pra mim foi pior. O Palmeiras e Santos fazem jogos melhores, com mais gols, mais emocionantes. E ontem não foi isso que a gente viu. É, agora, é fato, né? Que o Palmeiras teve um pouco de azar no jogo de ontem, de alguns fatores. Por exemplo, o Moisés já machucou logo de cara, mano. Então o Moisés já queimou uma substituição logo de cara. Saiu com uns 12, 14, né? Se o Cuca precisasse usar substituições para poder modificar a equipe no segundo tempo, ele não teve. Então por que não teve? É exato. O Moisés teve que substituir muito rápido. E na minha opinião, eu não colocaria o Arouca e sim o Cleiton Xavier para poder manter o mesmo time, mas ele optou pelo Arouca. Arouca totalmente fora de ritmo. Tava voltando, né? É incrível, mas tava totalmente fora de jogo. Parece que o Palmeiras jogou com um a menos ali, porque o Arouca tava muito mal no jogo de ontem. Mas o Cuca não sabia. O Cuca viu apto e colocou pra jogar. Então isso também não adianta querer culpar, porque não adianta. Se tá no banco, aí vai, depois, né? Aí depois, RG, ainda no primeiro tempo, e eu não sei se foi com 30, 35 minutos, que o Mina se machucou, né? Não, foi aos 45. 40? Não, foi no final do... Mas foi ainda no primeiro tempo. E aí, mais uma substituição que é queimada. Então, aí você tira mais uma do treinador. Aí o treinador fica naquela coisa de... No mato sem cachorro. Tipo, e agora, segundo tempo, só tem uma. Se eu mudar e de alguém se machucar, ferrou. Fica com 10. Fica difícil. Né? E aí, queimou. E logo no segundo tempo, o Barrios pediu pra ser substituído. E aí, ele teve que queimar mais uma de novo. E aí não teve... Ah, ele pediu? Pediu pra sair, foi a informação que teve depois. De lá. Né? É, ele pediu pra sair. E aí, evidentemente, né? É evidente que o Cuca não tinha outra opção a não ser trocar por um outro jogador que ficasse na frente. Mas eu ainda assim, eu vou dizer pra vocês, porque você tinha a Eric e o Dudu. Mesmo os dois não jogando muito bem, aliás, o Eric tava mal e o Dudu, na minha opinião, tava muito firulento e tava jogando mal. Ontem jogou mal, o Dudu foi mal ontem. Eu colocaria, RG, eu não colocaria o Leandro Pereira de centroavante. Eu, se fosse o Cuca, eu colocaria o Cleiton Xavier. Porque o Palmeiras estava sem a mobilidade do meio de campo, estava sem aquele cara que podia armar o time, colocar um Dudu na cara do gol, colocar o Eric para correr. Não tinha. Era ligação de volante junto com o ataque. Não tinha meio de campo, não tinha o cara que fazia a junção de meio de campo com ataque. Não tinha. Eu acho que o Cleiton era o cara para poder fazer esse... Pra suprir essa ausência no gramado, vai, vamos dizer assim, né? Esse buraco que tava lá. E por esse motivo o Palmeiras abdicou do ataque, ficou difícil. O Palmeiras dificilmente fez algumas jogadas ontem, mano, que a gente viu. Do Praz pegar e dar balão pra frente. É que eu chamo de rifar a bola, né? Porque você dá chutão pra frente, você tá rifando a bola. É pra quem pegar. Você tenta a sorte. Ou a primeira, hein? Ou a segunda bola, alguém vai pegar. Então, você joga lá e vamos fazer o que Deus quiser. Tenta a sorte. E foram muitas bolas rifadas e nessas bolas rifadas, o Santos levou quase a melhor em todas elas e ficou com boa parte de posse de bola. Acho que teve até muito mais posse de bola. O Palmeiras parece que até finalizou mais que o Santos, mas o Santos teve um domínio maior. O Cuca disse, e ninguém entendeu isso, o Cuca disse que o Santos foi um poucão melhor. Um poucão melhor? Por que que foi um poucão melhor? Porque no tempo total de jogo, o Santos ficou com a bola. 62%. O Palmeiras no primeiro tempo. Quase Barcelona, deu 5 chutes a gol e o Santos deu um. Então, mas o Palmeiras chutou mais e o Santos chutou, entendeu? Né? É difícil. E no segundo tempo, aí é que o Santos dominou mais a partida. Aí o Santos foi melhor. Mas o que o Palmeiras foi melhor do que o Santos no primeiro tempo, nem se compara do que o Santos foi melhor do que o Palmeiras no segundo. Que o Santos foi muito melhor no segundo do que o Palmeiras foi melhor no primeiro, aí. Ah, mano, mas eu acho que depende. Porque, inclusive, o Santos chutou, o Palmeiras chutou mais, né? Caiu no pé do Thiago Maia, quando já tava 1-1 com 39 do segundo tempo. Tem, só que teve uma bola do jogo do Dudu que também ele tinha oportunidade de fazer. Agora ficou firulando ali. Não, né? Mas também tem as bolas. Ele chutou no gol. No segundo tempo, aliás, mas ele chutou no gol. Então, aquela do Thiago Maia, ele tava sozinho na marca do pênalti. Só que teve três lances que eu posso te falar que matava o jogo. O Eric, que perdeu um gol. E o cara tocou lá, e o Eric foi meio desequilibrado, chutou e o goleiro defendeu, né, o goleiro do Santos. E a outra, a bola do jogo, teve outra bola do jogo, que foi enfiada de bola lá, não sei se foi o Dudu que enfiou a bola pro Leandro Pereira. O Leandro me deu uma bica que a bola foi lá no placar eletrônico. Ele deu uma, eu não sei se foi desviado ou se ele desviou. Ela desviou, viu? Esse negócio de ter mais posse de bola não significa que foi melhor. Não, mas eu não falei por causa disso. Eu citei o fato aí do Thiago Maia, porque o Thiago Maia perdeu um gol do 39 do segundo tempo, no momento em que o Santos estava melhor. E o Thiago Maia, de maneira absurda, sobre ele tava sozinho. Ele e a marca do pênalti. É que a bola subiu um pouquinho. A bola quicou. Se ele soubesse. Subiu muito. Se ele soubesse que ele tava sozinho, ele talvez teria dominado aquela bola. A bola quicou. Mas se o Santos faz o gol naquela altura, o Palmeiras não ia conseguir reagir, não. Mas tem um lance também, né? Tem um detalhe a ser dito, né? Também o gol do Santos foi numa sorte desgraçada, né? O Gabigol chutou. Desviou. Desviou sorte. Mas foi mesmo. O RG vai falar que foi. Mas quer saber a real? O Gabigol não era nem pra ter feito aquele gol. Porque se o árbitro, primeiro, o árbitro foi bundão nesse jogo. Ele poderia ter expulsado. Primeiro, nesse lance aí do Gabigol, Sombra, já tinha tomado amarelo quando o Moisés saiu, porque os dois ali começaram, o Moisés também foi ligeiro, porque ele viu que ele sentiu a perna, aí falou, opa, não vou voltar em 4 dias mesmo, porque essa lesão aqui vou demorar mais que esse período pra poder voltar. Ele viu que era o Gabigol enfesadinho do lado dele, começou a provocar o Gabigol, os dois se estranharam, o árbitro foi lá e deu amarelo pros dois. O Moisés tomou o terceiro, vai ficar fora, e na hora que ele voltar, ele já tá zerado de cartões. O Gabigol, num lance que o Palmeiras ia bater a falta, ele vai lá, passa por cima da bola e dá um totó na bola, tirando a bola do lugar. O Dudu vai lá e dá uma bica na bola, acertando o Gabigol. Ele cai no chão, faz aquele desenho. Mas isso aí já tava 1-1. Não, sim, mas... Então ele já tinha feito o gol. Ele mas era quando deu a bica na bola... Ali tava 1-1. Já tinha empatado na hora da treta dos dois. Mas quando deu a bica na bola... Você acertou o outro? Acertou? Aí o juiz Então foi mais potente do que o Cafuné que o Maicon fez um jogador lá do... Foi. O juiz ontem... Mas o juiz ontem não achou que devia ser expulso. O juiz ontem, ele poderia ter expulsado os dois ou ele poderia ter dado um cartão amarelo pros dois. Era o segundo amarelo do Gabigol. E sem contar que teve um lance pro Palmeiras aí também que aconteceu no primeiro tempo. Dudu, eu peguei a entrevista do fim do jogo, Dudu. Mas isso é do jogo, tá tudo bem. Mas é assim. Ele levou na boa. Mas houve um lance também, Sombra, que o Barrios ele vai dominar a bola lá, ele domina, a bola bate na mão dele e o árbitro dá falta. Um lance parecidíssimo dentro da área do Santos ali também, no que o Zeca vai dominar a bola escapa e bate na mão, ele não deu pênalti. Mas não foi pênalti, viu? Não, mas é que tá, a questão é o critério, vó. Se ele usou o critério pra dar falta no meio campo, ele deveria usar o mesmo critério pra marcar falta dentro da área. Mas não dá pra falar que é por causa disso, viu, vamos lá, vamos por partes. Tem um monte de palmeirense reclamando. Como diria Jack Stripador, vamos lá. Aliás, o Noriega ontem tava comentando o jogo. E o Noriega falou o seguinte, teve o lance lá da bola na mão, lá do zagueiro do Santos, lá do Zeca, né? O lateral esquerdo. Lateral esquerdo do Santos. Alô, Alindo Cruz. Teve, antes desse lance, Sombra, pra você entender, não sei se você assistiu o jogo, teve a oportunidade de ver. Não, eu não vi. Quem tá ouvindo e não teve a oportunidade, então foi assim. O Barrios dominou uma bola no meio de campo. O Barrios dominou uma bola no meio de campo, a bola bateu no chão e bateu no braço dele e ia embora. Talvez acho que não aconteceria nada, porque tava no meio de campo e o Barrios é muito lento. Mas ele apitou a falta. Deu falta, bola na mão do... Que não foi. Foi uma bola na mão. Eu acho que nem falta foi, gente. Marcou ele deu. E aconteceu a mesma coisa na área, numa falta do Palmeiras, na alçada lá na área, e o Zeca, a bola bateu no chão tal, bateu no braço dele. E foi embora, ele saiu da área. E aí o Noriega falou, O Noriega falou o seguinte, se num lance ele deu falta, ele deveria usar o mesmo critério pra falta. Mas nada, juiz é assim. Mas, no meu ponto... Eu tô dando o meu ponto de vista. Sim. Eu acho que nenhum, nem outro foi falta. Eu só acho que ele errou de dar falta no Gabriel, no Barros. Sei lá, não. Mas pra mim aquilo não é pênalti, desculpa. Mauro Berti, se nego, olha, vou dizer. Se nego tá falando isso, gente, parem. Parem, não vamos também. Depois vai ser conhecido com o time do mimimi. Não, não é isso, não é mimimi. Não é você. É que tem palmeirense que diz que por causa disso não ganhou. Mas ele tá tomando uma carapuça. Não. Você vê agora, nesse argumento, você vê que eu fui totalmente imparcial. Me dá um beijinho. É aí que tá a imparcialidade da coisa. Eu vou falar com relação a esse lance aí, eu volto a falar aqui, eu sou a favor, Sombra, do toque na mão, independentemente de ser de maneira voluntária ou não marcar. Aí no teu caso, nesse caso, seria duas lógico, faixas. Lógico, porque você não pode dar o árbitro, Domênico Gatto, que já é incompetente. A maior parte dos árbitros hoje são todos incompetentes. Os caras já apitam mal. Como é que você vai dar numa fração de segundos aí o poder do cara interpretar se o cara teve a intenção ou se não teve, se o cara fez um movimento natural ou se não fez? Porque por mais que você diga, esse é um movimento natural... Por mais óbvio que pareça, Sombra, muitas vezes você tem várias interpretações para o mesmo lance. Mas você foi pênalti, mano? Domênico, qualquer toque na mão marcaria falta, independentemente de ser dentro ou fora da área. Eu marcaria tudo. Bateu na mão é pênalti, é falta, acabou. Porque aí você impede do cara ter um critério, Domênico. Aí, quer dizer, você induz o cara a ter um critério. Porque se ele marcou aquela falta do Barrios, ele deveria marcar dentro da área também. Fala, meu critério é esse. A bola encostou na mão, tô marcando. Você aí vão falar, mas vamos chutar de propósito na mão? Fazer o quê? Fazer o quê? Bateu a bola na mão, marca a falta, independentemente de estar dentro ou fora da área. E teve um lance. Mas você não só em bolas na mão ou mão na bola, que juízes fazem isso. E teve, tem faltas que às vezes eles marcam quando também. Fora da área, mas quando é dentro da área não marca. Não marca, ou seja, aqui é dentro da área, é ou não é? Qual que é, qual que não é? O juiz vai assim, aqui no meio de campo não vai me causar problema. Isso, na área aí. Mas agora geralmente toque de mão, Sombra, sempre gera discussão. E bola na mão não é falta, é prazer. Esse juiz... É verdade. RG, não sei o teu ponto de vista, mas o juiz é muito ruim. Ele era muito ruim. E é árbitro FIFA, hein? Eu quero que você comente, RG, porque é assim, FIFA, teve um lance, Sombra. Padrão FIFA. O Palmeiras tinha feito 1-0. Apitou a Copa América aí. Tava 1-0 o Palmeiras. E o Santos teve uma falta perto da área. O Santos cobrou logo a bola, aí o cara, não sei quem, chutou e passou raspando a trave do Palmeiras. Lá passou lá do esquerdo do goleiro Praz. E o Praz, e todo mundo foi pra cima do juiz, ficou puto da vida com o juiz, que estavam esperando o apito do juiz. Depois desse lance, toda a falta ele mostrava apito. Tem que ser com o meu apito, tem que ser com o meu apito. Só que antes não precisava. Mas depois ele, daquilo mas precisou. Mas ele errou nesse lance, porque ele mostrou o apito. Aí deixou. Os jogadores do Santos cobraram e ele deixou o jogo seguir. Ele errou aí. Mas como? Ele pisou na bola. Então, depois de ouvirmos aí as exposições do Domênico contra o jogo de ontem... E o Palmeiras mostrou que é o time mais religioso do Brasil mesmo, hein? Por quê? Sem o Jesus não é nada. Sem Jesus nós não perdemos? Mas não, tá louco. Sem Jesus mal, sem Moisés. Sem Moisés. Sem Moisés e sem Jesus. Não, mas não jogaram nada, velho. Peraí, antes de ir pro Santos. Mas quando o Moisés estava tão fazendo. Ô, Lolo, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, pelo amor de Deus, Luca Barro, vai embora. Segunda coisa. O Palmeiras... tem que ser dito isso, viu? Esse negócio de elenco não é... Se você tirar do Barcelona o Suárez, o Messi, o Iniesta e o Mascherano. E o Neymar. É, tira quatro, vai. Perdeu o Moisés, o Beto Guedes... Não, mas aí você tá tirando jogadores de muito alto nível, Moisés, né? Mas pro Palmeiras eles são... Não, o do Palmeiras hoje coisa de elenco tirar. É relativo. Eu tô dizendo isso. Não, não é que é relativo. Quando você tira aqueles que são fundamentais, não tem elenco que supra. Do Palmeiras, nesse caso... É isso que eu tô dizendo. Então, quer dizer, pode ter elenco que for, perder os melhores jogadores, aí fica difícil jogar, viu? É, porque é difícil hoje no futebol brasileiro você ter, por exemplo, para alguns jogadores, o mesmo nível no banco. É isso que eu tô dizendo. É difícil. O Eric com o Beto Guedes. Essa história de elenco, ela é importante você ter elenco, mas tem jogadores que são insubstituíveis. Sim, quando faltam dois ou três... Quatro. Aí, então, meu amigo... Então, pera só um pouquinho, um adendo aí. Mesmo assim, o Palmeiras jogou com o Santos, empatou com o Santos, que é um time muito bom, o Santos não é ruim, não. O time estava completo, o time do Santos é capacitado, tanto que está no G4. É melhor, né? Então, assim, melhor não é. Se o Palmeiras está com o time completo... na minha modéstia, acho que o resultado seria outro. Bom, mas RG... Eu tenho as manchetes aqui do Santos. Então vamos pro Santos, lá. RG. Vamos, vai. Tem muitas perguntas pra RG. Antes de você fazer a pergunta... Fala, Azedão, A primeira manchete mais light é que o Santos tá repensando a saída do Valencia e quer renovar até o final de ano. E a outra, eu não vou falar nada sobre o jogo, porque eu não quero polemizar aqui. Tem um monte de otário aí que quer discutir comigo, eu vou ficar quieto. Então eu vou resumir na minha manchete do discurso do Lucas Lima. Perguntado sobre a confusão da torcida com o Gabigol, ele respondeu: Os palmeirenses deveriam ficar felizes. Eles se livraram de perder. Jogamos melhor no segundo tempo. Essa é a minha manchete. É, mas se falou isso, falou bobagem. Bom, ele tem que assistir o jogo de novo pra ver o que, que aconteceu no jogo. Mas falou, ô, RG, falou bobagem. Diga. Falou bobagem. Eu pergunto como pra você. Como sempre vem falando, aí, né? É... Então, tivemos um empate. O gol do Santos foi por sorte. O Santos teve mais domínio de bola, mas jogou pior. É... Que Santos é esse, velho? O Santos... Tudo que eu vi até agora mostra que tinha que ter sido 3-0 pro Palmeiras. Não, eu não vi o jogo. Não, eu falei isso. O que eu interpreto, eu não assisti o jogo. Acabei de falar, pega o começo do comentário. Então, eu falei que o placar foi o justo. Então vamos lá. Existia um sombra isqueirinho, viu? Vamos clarear. Vocês vão se beijar. Não, vamos clarear. O Santos teve um primeiro tempo. Santos teve um primeiro tempo onde ele dominou mais o jogo. Ele teve mais posse de bola. Porém, ele não conseguiu chutar a gol. Ele conseguiu no primeiro tempo chutar uma bola no gol do Palmeiras. Por quê? Porque toda essa posse de bola do Santos, o Rodrigão matava a porra do ataque, ou contra-ataque do Santos. Você gosta dele? Ele teve um pico de audiência, né? Entrou, fez dois gols. Achei meio fraco, né? Meio? Ontem ele foi horrível, ele foi péssimo. Tanto ele foi ontem ou é a realidade dele? Ontem, por incrível que pareça, ontem ele tava vindo bem. Ontem ele. Entregou a rapadura, vamos esperar. Mas é o que o Dudu também tava bom. Algumas pessoas falam, pô, Sombra, o Santos foi lá, pegou o Rodrigão, olha como ele joga. Vai assim, vamos ver a hora que precisar só dele. Tanto é que eu comentei no Twitter, né? O Rodrigão não precisa voltar pro segundo tempo. Mas tudo bem. Então, tivemos isso. E um outro fator que o Santos sentiu muito. No primeiro tempo foi o Lucas Lima, ele não entrou no jogo. Né? Ele ficou ali, pô, errou muito, errou passe. Ele tava fora, tava muito desligado. Mas o Palmeiras chutou 5 bolas no gol do Santos. Então, essa é a impressão. Mas chutou com muito perigo. Chutou assim. Teve muito perigo. Provocou algumas intervenções do Vanderlei. Mas chutes de longe, chute fraco. Chutou. Ameaçou o gol do Santos. No segundo tempo, o Santos voltou mais senhor do jogo, né? Dominando mais. O Lucas Lima entrou no jogo, né? Então, é esse o pouco a mais que o Santos dominou o jogo. Mas o jogo, tecnicamente, ele ficou devendo, ele foi ruim, ele não foi legal. Não foi um jogo bom de se ver, de se assistir. Mas quando você vê jogo do seu time, você espera ver jogo bom de se ver ou você espera ver seu time ganhar o jogo? Ah, não, eu quero que o meu time ganhe, mas quero que ele jogue bola. Eu quero que o meu ganhe. Jogo bonito, por exemplo, do Real Madrid e Barcelona. Eu gosto. O meu eu quero que ganhe. Eu gosto de ver. E jogar bem, não é legal? Eu gosto mas de ver. Mas ganhar primeiro, não, jogar bem ideal. Eu gosto de ver porque tem uma perspectiva, são dois times grandes. São dois times praticamente iguais tecnicamente e poderiam proporcionar um bom espetáculo. É só isso. Casa cheia. Como sempre, poderiam proporcionar um bom espetáculo. Azedão. É isso. Eu já falei aqui. Vocês querem que eu leia de novo aqui? Não adianta o cara com farofa, RG. Vocês tiraram aí os 100% que eles tinham dentro de casa, mano. Não tem que jantar nada. Como não? Mas é pra jogar o tabasco, pimenta. Você gosta de pimenta, velho. O Santos voltou pro dia 4. Vocês estragaram o jantar do aí. Quantos pontos nós estamos na frente? Eles voltaram pro G4 na casa de vocês e nas costas de vocês. G4. E quantos pontos nós estamos na frente? É, 6. Então chupa. Eu passo a semana toda dizendo aqui que os dois times são iguais e que eu acredito no empate. Agora eu vou ficar fazendo fanfarronice aqui. Vocês estão de brincadeira, né? Faz um bilu-bilu. Você devia estar dançando igual o Gabigol aqui no estúdio Loprano Domênico. Mas para o Santos, assim, num ponto de vista pro Santos, foi bom o resultado. Pro Palmeiras foi excelente, ruim. Excelente. Então, quem joga em casa tem que ganhar um jogo. Mas dadas as circunstâncias, o resultado pro Santos foi ruim. O Palmeiras foi ótimo. Cala sua boca aí, ô trouxa. Eu vou ser censurado aqui, eu vou parar. Eu vou censurar sim. Eu achei que a trilha sua ia ficar lotada depois do jogo. A gente tem que ouvir opinião fundamentada e jornalística. Amanhã eu vou querer ouvir a sua opinião com relação ao jogo de hoje à noite, São Paulo e Atlético. Ó, deixa eu falar. Quero ver se medrar com o seu sono. Infelizmente, amanhã não vem. Ah, se não vem amanhã. Ah, mas eu posso ligar aqui, tá? Não vem aqui amanhã, é isso? O senhor é moleque. Calma. É moleque. acalmar. Ô, estão loucos? Peraí, rapidinho. Eu não vou falar nada do Palmeiras. Quero é bom mesmo não falar, hein? Eu trabalhei outro pela rádio. E quando eu saí, eu juro pra você que eu passei na Paulista, tinha três palmeirenses cozinhando. Falando sério. Falar bobagem. Eu vi, pô. Quem comemorou foi vocês aqui no PT. Três caras cozinhando. Ah, tá bom então. Você não viu? Para. Ai, segue o jogo. Jogou fora de casa. Quem era? O seu Márcio Landucci, o Rudy, quem mais? O Rudy foi embora rápido do campeonato, ficou bravo. Não, mas tinha ficou três. Nervosinho? Ficou irritado, nervoso. Foi embora. Tava nervoso, aí você tava nervoso. Como ficou irritado? Ficou nervoso, Rudy? Por quê? Eu não sei, eu otário, mas um jogo tão igual, por que foi nervoso? Otário igual esse cara aqui do lado. Opa, você me chamou de otário, eu vou te arrebentar, hein? Só falou do lado, tá falando do ouvinte. Quem é do lado? O estranho aqui. Já vamos apresentar o estranho no ninho, já. Chamou do ouvinte de otário, seu louco. Mais uma informação referente ao jogo aí, Sombra. Na comemoração do gol do Santos ali, um palmeirense jogou um isqueiro no gramado aí e o árbitro relatou na súmula. Isso daí pode... Mas pegaram o cara, não? Não. Diz que tá sumido, o pessoal tá procurando ele. Porque geralmente quando cai alguma coisa aí, o pessoal faz um boletim de ocorrência apontando quem foi. Então. Aí o Palmeiras poderia usar isso daí até como um atenuante no julgamento, mas... Diante da não identificação do cara... O Gabigol fala O Palmeiras pode perder o Palmeiras ali. Mas é brincadeira, hein? Quase 50 mil neguinhos no estádio, vai um jogar isqueiro. Então, mas sabe o que vai acontecer? Porque a punição pode ser desde uma multa, acho que é de 100 mil reais, até talvez a perda do mano. O bom do Morumbi é que o cara precisa ser muito bom. Pra jogar no gramado, o cara tem que ser forte. O cara tem que entrar com estilingue pra chegar ali. O cara tem que ter uma catapulta. Posso falar, mas tem as coisas... As coisas dependem da ótica. Se o gol fosse, por exemplo, do Breno, ia ser uma homenagem, né? É verdade. Mas galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba, hein? É muita gente boa e dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Curti, boa iniciativa do SESI São Paulo. Boa sorte, atletas! Parabéns, SESI São Paulo! Estádio 97, que também tem um oferecimento de baterias Eliar, Benjinha. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Legal, é isso aí. Eliar aqui no Estádio 97. Continuando com as manchetes do estádio, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos falar do Corinthians? Bora! Primeiro Pato treinando, hein? Tá lá, infelizmente ele tá lá. E o Pato sorri. Pato sorri. Você acha que é o sorriso de quem tá, assim, numa boa confraternização? Ele tá inserido no grupo de atletas ou é tipo assim, vou ficar até o fim do ano e segue uma grana? Não, mas ô Sombra, primeiro que esse papo aí do Alexandre Pato aí, eu acho que tá enchendo o saco. Eu quero fazer até uma crítica aqui pública para todos da mídia, porque qualquer jogador do Corinthians que vá lá para dar entrevista, pode ser o Cássio, pode ser o Rodriguinho, pode ser o Fagner, pode ser o Giovanni Augusto, o tema principal é sempre o Alexandre Pato. Mas, mano, aí tem que fazer uma autocrítica. O cara mais importante, porra. Você e o Benjão ontem ficaram 15 minutos falando do Pato. Então, mas aqui existe uma visão divergente da coisa, Sombra. O Benjão é a favor da reintegração do Pato e eu não. É, então até cabe um debate. Agora a mídia, toda hora, o Cássio tá lá pra dar um posicionamento a respeito do Corinthians e do Campeonato Brasileiro. Todo assunto que é atrelado ao Corinthians, aí o pessoal acaba meio que ramificando pro Alexandre Pato. É, eu não acho legal essa conduta, não. Alexandre Pato é um jogador como qualquer outro do elenco do Corinthians e tá lá à disposição. Eu torço pra que ele não volte a jogar com a camisa do Corinthians, mas fazendo vai jogar, velho. Mas encheu um pouco o saco, viu, RG, essa história, essa novelinha aí. Mas Pato, é o principal jogador do Corinthians hoje, mano. É, e com relação ao que você me perguntou aí, se ele tá inserido no contexto ali, eu acho que não. Eu acho que a foto que ele tirou ontem lá prova muito. Você acha que ele fica de cantinho e na hora da foto fala, ô, vem cá, aparece na foto com a gente. E aí ele dá aquele risinho. Sabe daquele cara da imigração quando você tá entrando nos Estados Unidos, que você fala good morning e o cara... Tipo assim, Só gasta seu dinheiro aqui, otário. É assim. Então, com relação a esse sorrisinho do Alexandre Pato, acho que diz muito, mas... Não tenho nada contra o Pato, não, cara. Eu não torço contra as pessoas. Não, mas eu não gostaria, sinceramente, RG, de ver o Alexandre Pato aí novamente com a camisa do Corinthians. Por tudo que aconteceu, você já sabe o meu ponto de vista. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui pra falar dele, não. Mas com relação ao Corinthians, Sombra, hoje pintou a notícia aí na mídia, inclusive já apareceu em diversos canais, outras torcidas também já estão comentando, a hipótese e a possibilidade, RG, daquele Diego que passou pelo Santos voltar ao futebol brasileiro. De novo? E agora começaram a insinuar que o Corinthians poderia estar entrando aí em contato aí com o Diego. Mas disse que era o Flamengo, pô. Então, o próprio pai do jogador, o RG número 2, ele disse que a predileção do jogador aí, caso volte a atuar no mercado nacional, seria do Flamengo. Só que todo mundo sabe que jogador de futebol gosta mais de dinheiro do que gerente de banco. Aonde talvez balançarem o chumaço maior ali... Desculpa, mas no banco quem gosta mais de dinheiro não é o gerente, é o banqueiro. É o banqueiro. Não, é que o banqueiro nunca tá lá. O banqueiro tá na Suíça, o banqueiro tá... Mas ele não precisa estar lá. Na Ilha Caimã, o banqueiro tá em Maldivas, o cara... Às vezes tá em Maresias, não tá? Pode ser. Às vezes tá com canal de TV. No Canto do Moreira. Às vezes tá aqui fazendo programa. Sim, aí você deu as características do Benjamin. Mas com relação ao banqueiro, o cara não vai estar no banco lá, né, RG? Dificilmente o banqueiro vai estar dentro da agência. Então a segunda pessoa que mais gosta ali é o próprio gerente. Mas imagina se o Domênico fosse banqueiro. Ele ia querer estar na agência, vendo se ninguém tá roubando ele. Sim, fechando o caixa. Ele ia ficar atrás do caixa, assim, só olhando ali. Os olhos do dono é que engorda o porco. Ô, Domênico, você com aquela viseira, não tem uma viseira de banqueiro antiga? Não, isso era no Chapolin, velho. Mas tem, um monte de filme. Antigamente, Então com relação aí à contratação do Diego, Sombra, volto a falar aqui, eu não sei como é que ele tá jogando. Se alguém acompanhar aqui o futebol turco aí puder avaliar, eu não tenho... Índices, olha, eu vi isso aí, os índices do Diego são muito bons até 2013. Até 2013... Há 3 anos. Recheado de gols, muitos gols, boas participações, em termos de volume, de participação mesmo, jogando. Se não tiver machucado... Nos últimos tempos... Já não é a mesma. Então, aí que tá. Mas se já são menos machucado, jogos, mano. Várias vezes substituído. Vai deitar e rolar aqui. Mas poucos não é gols. Isso, RG. Eu acho que a gente tem que avaliar aqui, quando a gente vai fazer um negócio, o custo e o benefício. Não dá pra você chegar só a analisar ali e falar, não, o cara pode ser que renda. A gente não tá falando de um jogador que vem custando 50 mil reais igual o Ricardo Oliveira veio naquela circunstância. Foi em outra situação, né? O Diego hoje, Sombra, ele tá pedindo aí a quantia aí de luvas de 5 milhões de reais. Mais um salário mensal ali, RG número 2, que gira em torno de 800 mil. Ou seja, cara, você vai pagar uma quantia de mais de um milhão de reais. Já baixou. Ele queria 1 milhão pra ir pro Santos. Não, mas RG, lá atrás, que 800 mil reais é de salário e o restante seria a composição aí parcelado das luvas que ele tem pra receber. O que eu entendi, viu, mano, é que eram 5 milhões de reais de luvas. Esses 5 milhões de reais de luvas diluídos... No tempo do contrato, mas o que eu entendi... Por exemplo, é que o 800 já com tudo, não, entendeu? Não seria não, Sombra. Não é. A informação que eu tenho aí seria aí de um salário de 800 pau, mais esse valor de 5 milhões de reais de luvas diluído no tempo do contrato. Ou seja, se ele tiver um contrato de 3 anos, RG, vai pegar 36 meses de diluir esses 5 milhões aí, mais o salário que ele está pedindo. A menos que ele abdique de parte do salário que ele tá pedindo aí pra baratear um pouco pra qualquer clube. Mas eu particularmente acho que é um valor absurdo. Se fosse pra um jogador que viesse no auge, ainda você fala, não, é um cara que tá jogando o fino da bola e vem aqui pra resolver uns problemas, ok. Você contrata porque o cara é protagonista. Agora, na situação que o Diego virar, quem vai chegar e cravar? O cara vai jogar bola. O Flamengo fez isso com relação ao Guerreiro, que é o do cavalo. O problema é a idade também. E o Guerreiro tava jogando muito no Corinthians. Então o Flamengo se iludiu com uma situação de um jogador médio que tava vestindo a camisa do maior clube sul-americano, que era o Corinthians, tá certo? Que potencializa o rendimento de qualquer atleta. E o Flamengo caiu do cavalo. Vem que você é o maior clube sul-americano. Lógico que é. pra não dizer mundial. Não, isso você tá vendo, você fala isso aí. Você pode falar isso aí. Sua opinião. Na minha opinião, não. Contra fatos não argumento. Contra fatos não argumento. Nem do brasileiro vocês são melhor. Para. Não. Eu vou nortear aqui o meu argumento para que você possa entender. Por exemplo, o Guerreiro nunca foi nada, absolutamente nada. Ele não era querido nem na família dele. E? É, vestiu a camisa do Corinthians, virou um ídolo mundial. Isso é uma questão puramente interpretativa. Virou um ídolo mundial. Não. O Guerreiro... Ele bebeu hoje. Não, pelo contrário. O Guerreiro, no ano de 2012... Por isso que eu cultivo o capiroto. Ele foi eleito o melhor atleta de todos os esportes no planeta, cara. Isso. Pelo protagonista. Falou isso? Saiu no monte de site. Aonde saiu? Que BBB. Site? Velho. Você tá louco? Velho, BBC. É melhor que o Cristiano Ronaldo, que o Messi. Você tá louco? Sim, em termos de protagonista. Vocês, ué, em 2012 tá o Cristiano Ronaldo ganhou o Mundial? Não, o Guerreiro ganhou. Você tá louco? Em 2012 o Cristiano Ronaldo marcou gol em finais aí. Então chegamos mundiais. A uma conclusão. O Guerreiro marcou. Tá chegando a uma conclusão. Que o maior que o Corinthians é o Guerreiro. Não, pelo contrário. E daquele que Guerreiro... fez, que ele fez no Inter na sombra? O Gabiru. Esse aí é bom, mas nossa, é o melhor do mundo. Ninguém sabe quem é o Gabiru, gente. Ninguém sabe quem é o Gabiru. Agora naquela situação ali, por exemplo, o Guerreiro, ele voltou. Ele voltou pra vala comum, ele voltou pra vala do ostracismo. Hoje o Guerreiro, se ele tiver, por exemplo, um piripaque na barra, ninguém sabe. Ele é um incrível, ele acha que é verdade, cara. O Jadson no São Paulo, tava lá escanteado. Veio pro Corinthians, se tornou o Magic Jadson. Não. É, o Renato Augusto, ele também, ele veio do Bayer Leverkusen lá, machucado, não conseguia um tratamento adequado, o cara vivia machucado, ele falava que não conseguia se limpar, o Corinthians chegou lá e falou, vem cá, Renato Augusto. Por isso vocês não fazem isso com o André. O Tite passou uma baba benta e o André nele, não consegue, o Pato também não. Não, mas é que tá, o Corinthians ele não quer reabilitar o Pato. Ah, não, e é o André? Ah, não quer. Não tem mais 6 meses de contrato, por que o Corinthians vai reabilitar o Pato? Então, deixa a gente falar do São Paulo. Vai te catar. Pelo amor de Deus, não fizemos a manchete do Tricolor. Mais uma informação e do você Corinthians não fará que pega nada do Tricolor. Deixa ele fazer. Então, mais uma notícia aí do Corinthians que pega o São Paulo no domingo. O André ele já tem condições de jogo, pode ser que ele vá para essa partida aí. Isso é bom. E mais uma notícia importante, Sombra. O Corinthians ele vai voltar a jogar no Pacaembu. Só que a partida, sim, porque o Corinthians ele vai ceder o estádio para que possa ser realizado algumas partidas das Olimpíadas. E o Corinthians ele retornará ao Pacaembu. Só que esse jogo estava marcado para o dia 6 qual seria, do 8, tá certo? Dia 6 de agosto. Qual seria? Seria num sábado, contra o Cruzeiro. Houve uma mudança, Sombra, na tabela, e o Corinthians ele jogará essa partida na segunda-feira, às 9 da noite. Bom. Corinthians e Cruzeiro será... Não, 9 da noite. Geralmente é 8, eles marcam? Não, 9 da noite. Precisa ver se... Isso é bom ou ruim? Precisa ver se o Galo... Isso aí precisa ficar de acordo com o horário do Bem Amigos. O Corinthians ele pegará o Cruzeiro, vocês têm dúvida que esses jogos da segunda... foram para encaixar na programação da Globo, lógico, gente. Não tem a dúvida. Para dar papo no Bem Amigos. Não tem a dúvida. Vai deixar um monte de programa esportivo de segunda-feira e não vai querer sacanear. Porque a sequência do Corinthians é a seguinte, Sombra. O Corinthians ele vai pegar o São Paulo. Já ficou deprê, depois o Corinthians ele pega o Figueirense na Arena também. Imagina. Aí ele sai para pegar o Inter de Porto Alegre jogando lá. Depois ele pega o Atlético Paranaense e depois ele pega o Cruzeiro. Na segunda-feira, dia 8, às 21h. Só um comentário aí do Bem Amigos. Esse é o jogo da 19ª rodada. O Galvão, meu, teria deu uma patada no Caio Ribeiro, meu. Entendeu? Você viu isso? Galvão, não, é porque o meu, o Caio Ribeiro é tão bonzinho. Foi na Eurocopa, não foi? Não, foi não, e no programa também eu tava. Mas por quê? Que houve? Não, eu tô dizendo assim, o Caio Ribeiro é tão bonzinho que é capaz de você pegar a mina dele e ele pedir desculpa ainda, entendeu? E o Galvão foi meio bizarro. Acho que o Caio falou assim, eu vou torcer pra Itália. Mas você não tá aqui pra torcer, tá aqui pra comentar. É. O negócio é assim, Não, mas foi... falou brincando ou não? Diz ele que foi. Mas o comentário foi tão escroto que é capaz do maníaco do parque tá assistindo e fala, meu, não se faz isso com o ser humano, nem ferrando. Tá aparecendo a entrevista ontem do Jô Soares e o Neymar. Calção, Oi. Duas pessoas que você ama na vida. O Benjamin e o Capiroto. Caramba, hein? Mas primeiro o Benjamin. Mais que o Capiroto? É porque tem até no canal fechado o documentário que é Índice de Maldade, já viu isso? Sim. O Benjamin é o primeiro. Então. Naquele Discovery ID, né? O Capiroto tem medo do Benjamin. O Bi falou. Sombra, quando vier o São Paulo, eu dou as manchetes, né? Pois não, Impretso, peraí. Tá. Você já vai falar do São Paulo, porque agora tem que informar que nós estamos com uma campanha... A energia contra o frio, e nós estamos realizando pedágios por toda a Grande São Paulo, arrecadando agasalhos. Mediante a entrega dos agasalhos, você ganha um cupom para concorrer a um PlayStation 4, que o sorteio vai acontecer no programa do Palhacinho, se não me engano, no dia 22 de julho. mas eu confirmo já já. É 22 de julho. É 22, não é, Domingos? É isso aí. Exatamente. Então, olha, agora, se você quiser fazer a sua doação de agasalho, tá bom? Doação do seu agasalho e trocar por um cupom para concorrer a um PlayStation 4, você pode levar o seu agasalho ou a sua camisa, camiseta, né, peça de roupa que possa ajudar as pessoas necessitadas pro Motinha, que tá em São Miguel Paulista, na Avenida perto. São Miguel, altura do número 5.700, ali no Alto Posto Águia Selfie. Então, olha, Zona Leste de São Paulo, preste atenção. Nesse momento acontecendo o pedágio Energia Contra o Frio, com a presença do Cláudio Mota, o nosso Motinha, tá? Ele tá lá em São Miguel Paulista, na Avenida São Miguel, altura do número 5.700, no Alto Posto Águia Selfie. Você passa por lá, doe seu agasalho, cobertor, qualquer peça de roupa que possa proteger contra o frio, e você vai concorrer a um PlayStation 4. O Mota tá lá e nós vamos colocar alguns no ar ao vivo com a gente, tá bom? É a Energia Contra o Frio, iniciativa aí da Energia 97 com apoio da Sony Music. Obrigado, pessoal aí da Sony, aí, trazendo pra gente aí o PlayStation 4 pro sorteio. Muito bacana. Então, olha, Avenida São Miguel, número 5.700, no Alto Posto Águia Selfie. O Mota tá lá, tá bom? Pega adesivo da Energia 97. Daqui a pouco a gente vai entrar com alguns ao vivo direto do pedágio. O Estádio 97 continua com as manchetes no oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Quer entrar no ar e falar a frase "O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo"? Vai ganhar uma camisa do Tricolor. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Are you ready, São Paulo? Boa noite, Pretzel. É teste 1, 2, 3, boa noite. Chegando teste, bem o som, hein, Pretzel? É que a minha voz tem um agudo com grave diferenciado, né? É, o São Paulo é um agudo com grave, é uma mistura, né? A forte, que só eu tenho. Eu já fiz até exames para constatar isso, estou no Guinness. Enfim, o São Paulo que tá quase certa a contratação do atacante Gilberto, né? Sim. Que jogou no Vasco, na Portuguesa e no Internacional, hein? Né? Gilberto, aquele que era zagueiro? Ele estava Não, atacante, né? Centroavante. Ele estava no Chicago Fire dos Estados Unidos. Né? Olha, Chicago Fire. Deixa chegar, né? Fala aí, deixa cara. Chegar, né? Ó, além disso, né? Esse comentário do senhor foi sensacional. O Bausa confirmou o interesse do São Paulo em dois jogadores. No Bufarini e no Caralho, né? Oh! É verdade, ele chama. É o nome dele. É o nome dele. Caralho, né? Não. Cara, o São Paulo quer o quê? Ó, lê aqui, ó. É possível. Caraglio. Você não sabe falar espanhol? Caraglio. É caraglio. Mas não se fala assim lá. Mas eu não sei se pronuncia o G, hein? Não. Ele mesmo disse aí. Ele disse. Eu quero cagar. Olha, o jogador. E eu cheguei a acompanhar alguns jogos da Libertadores. O Milton Leite estava narrando a partida. Ele falava Milton. Ele só falava Milton. Ah, é? Porque alguns outros jogadores ele falava pelo sobrenome, mas quando chegava nele ele falava Milton. Mas teve na Libertadores um jogador que chamava Porras? Porras, gente. Seria uma bela dupla, né? O Bar, por exemplo, o sobrenome do Bar, qual que é? Paglione. Fala Paglione. E fala também, caralho. Mas é nome do jogador. Aí todo trabalho mais da imprensa, né? É caralho. Tá. Caralho. O jogador com nome de pênis que o São Paulo vai contratar. Essas são as manchetes. Você não acredita, tem o jogo hoje, né? Vamos dar tudo hoje só. Exatamente. Tem caramelo. Mas não houve a mesma ênfase quanto o Santos trouxe o Rolon. Já devolvemos. Já foi a manchete do já Santos. Já devolvemos, velho. O Santos trouxe o Rolon. Já devolvemos. Ah, não gostou do Rolon e devolveu? Já foi. Experimentou o Rolon e devolveu? Nem experimentou. Eles acharam o Rolon muito pequeno, né? Já foi embora, velho. Olha, é o seguinte. Já vamos falar do jogo de hoje. É importante o jogo de hoje. Hoje o jogo que pode ser o grande milagre de Medellín. São Paulo, olha, o São Paulo que pro jogo de hoje vai ter mais um desfalque. Além do Ganso, do Kelvin. São Paulo ganha mais um desfalque. É o Maicon, mais um desfalque. O João Schmidt. Machucou ontem, né? Sentiu dores musculares, também não vai jogar. Bom, ok. Sobre o jogo de hoje não tem muito o que falar. Todo mundo já sabe. vai ser aquela pedreira danada, percentual ínfimo de chance do São Paulo ganhar. Só uma vez um time em Libertadores reverteu um placar assim, perdendo de 2 gols de diferença no primeiro jogo. A única vez, e o Rudy lembrou bem outro dia... Você viu, né, Sombra? Foi quando o Cabanhas, pelo América do México, eliminou o Flamengo no Maracanã por 4-2. Uhum. Não, foi 3-0. O primeiro jogo foi 4-2 pro Flamengo e depois 3-0 pro América. Isso, exatamente. Então aquela foi a única de 20 vezes em que aconteceu uma situação assim, em que houve uma reversão. Uma em 20. Se a gente for, então, usar uma estatística, uma em 20... Digamos, 5% é a chance hoje do São Paulo, estatisticamente. 5% é a chance do São Paulo hoje, de repente, conseguir esse milagre. E se tivesse completo, quantos por cento? Diria que... 30? Não, estatística não entra nesse... Quando a gente está falando de jogos passados... Podia... Não, que 30, imagina. Geralmente. Se tivesse com o Kelvin, não, com o Ganso... Não, eu estou falando de, assim, estatisticamente, assim, foi 1 em 20. 1 em 20 são 5, então... Pela lógica, a chance é de 5%. A chance é de 5%, não importa. Sabe por que não importa? No meu ponto de vista? Sabe quando eu digo pra vocês aí? Ó, se 3 grandes ganharam, Paulista ganharam, se o quarto for jogar no fim da rodada, pode anotar. A chance do quarto ganhar o jogo é mínima. É mínima. Ah, mas ele vai jogar completo. Vai na minha que é mínima. A estatística, cara, você pode entrar completo. Não tem conversa. Às vezes o cara não tá bem de saúde, vai pra mesa de cirurgia e morre. É a mesma coisa. Mas o que você tá querendo dizer, então? Que o São Paulo tem chance? Sim, é lógico que tem chance. Tá com uma mensagem subliminar. O torcedor do São Paulo deve acreditar ou não deve acreditar? O Rudy perguntou se não era maior do que 5% se tivesse mais completo. Eu falei, não, mundo. É 5%. De qualquer maneira, ele estatisticamente falou. Estatisticamente é. Ou seja, mas esse 5% aí na sua ótica te deixa confiante ou você tá jogando a toalha? É isso que eu não entendi. Não, desde ontem já. Eu já falava aqui pra vocês aqui, falava que pra mim era 5%. Nem sabia desses dados aí, pra mim era 5% a chance. Ou seja, mas você tá jogando 5? A toalha, já era. É. Você acha 5? 5%. Ah, não, 2-0, você acha 5%? Gente, 5% é que eu fiz a brincadeira ontem. Vou botar 100 bolinhas nessa caixa. 5 são bolinhas que vão fazer você perder tudo na vida. Vamos lá, sério. Você arrisca puxar a bolinha? É. Quanto por cento você acha? Não, você. Não, sem a brincadeira. 5%. É isso, você acha? Eu acho. É. Eu acho. Eu acho. Agora é o Sombra, desculpa. Eu acho. Assim, vamos tirar. Você só é loser, hein, mano? Pera só um pouquinho. Agoniza até o final, velho. Loser? Ontem eu fiz aposta com o Benjamin, eu sou loser? Ah, eu não faria, não. Eu acho um pouco mais a porcentagem. Ok, Domênico, mas... Acho que, sei lá, uns 15. Não acho que seja. Acho 15, já era. Mano, só um minuto. Tudo bem, eu acho que o São Paulo, por ter um time talvez até inferior do que o time dos caras, mas é futebol. Sim. Futebol não é igual vôlei. Quando o vôlei é muito melhor, você crava 3-7-0. Ou no mínimo um 3-1. Agora, nesse caso aí, não é futebol. E ó, um 2-0... Não é impossível. Não é, se fosse 3-0, já começa a já ficar quase impossível. 4-0. Claro. Mas 2-0... É verdade. E ir pra pênalti ganhar nos pênaltis, pode ser. Eu não acho que seja só 5%, não. Acho que é um pouquinho mais. Não, mas tudo bem. Olha. Não acho também que seja, nossa, 80%. Mas vamos convencionar que é muito difícil. Uns 15 a 20% de chance tem. Sim, mas 20% você tá louco. E 15, sim, mano. Nossa senhora. Sim, por que não? 2-0? De 15 a 20%. Nossa, é a minha opinião. Onde você guardou o teu cachimbo, velho? Não, pera um pouquinho, mas é uma opinião. Vocês podem achar o que vocês acharem, ué. Eu acho que o São Paulo tem de 15 a 20% de chance de classificação. Domênico, ou tem 80. Domênico. Pô, uma... 80 não é muito? É bastante. Imagina, dada a circunstância, tem menos. Ó, é o seguinte. Tem 2, eu acho. Vamos falar diretamente lá na Colômbia? É, vamos. Vamos à Colômbia? É verdade. Vamos é sério, à Colômbia. Isso. Vamos à Colômbia. Alô, quem tá falando? Timóteo. Ô, Timóteo. Oi, menina. O Timóteo, torcedor do Tricolor, está na Colômbia, foi no avião do São Paulo, ficou no hotel do São Paulo. Timóteo, que é torcedor do Tricolor, e ganhou e foi sorteado pelo aplicativo Hero para estar na Colômbia com o Tricolor, não é isso, Timóteo? É isso mesmo. Beleza. E aí, rapaz, como que tá aí o elenco? Vocês chegaram a sentir aí o clima na concentração de São Paulo, no hotel? O elenco tá esperançoso, tá descontraído? Como que é o clima do São Paulo aí, às vésperas do jogo? Horas antes do jogo? É, a gente chegou junto com a delegação, né? Então o clima aqui entre os torcedores foi muito bom. A gente teve contato direto com eles. e a gente conversou com alguns e estão se mostrando bem confiantes aí pro jogo. Ah, é? Com quem que vocês conversaram aí na concentração? Fala aí. Ó, eu falei diretamente com o Denis, né? Então, a gente quis transmitir para ele que a gente tá acreditando no time. E ele falou que eles também estão, que é difícil o resultado, mas tá todo mundo acreditando aqui. Bacana, legal. E com o Balsa, vocês conseguiram bater um papo, cumprimentar, pegar um autógrafo? Conseguimos sim. É, o Balsa é meio fechadão, né? Então a gente tem um receio assim, de chegar perto, mas ele foi super amistoso, tirei foto com ele, conversei com ele, é super gente boa. Pô, que presentaço esse, hein? Vocês viajarem com a delegação do São Paulo, vão assistir o jogo daqui a pouco. Tudo com o presente do Hero, hein? É muito bacana esse prêmio, não é não? Não, foi sensacional, né? A gente nem acreditou. É, a gente também ganhou o camarote no primeiro jogo lá pela Hero. E a gente tomou até um susto quando falou que a gente vinha pra Colômbia. Foi sensacional. Ô, Timóteo. A viagem aqui tá maravilhosa. Ô, Timóteo, eu tenho uma pergunta. Tá. Você esteve com o Balsa. O nariz dele é grande mesmo daquele jeito que parece na TV ou não? É um pouco maior do que parece na TV. Pelo amor de Deus, tá bom. E Timóteo, foi só você o sorteado? Teve mais um torcedor São Paulino sorteado, não teve? Teve sou eu, Wagner. Ô, Wagner, você também tá aí, Wagner? Que legal, cara. Que felicidade, hein? Assistir o Tricolor, viajar com a delegação, tudo ganhando de presente do pessoal do Hero. Maravilhoso, não é não? Sensacional, experiência. Não tem palavras para descrever. Muito bom ter contato com os jogadores, coisa que a gente quase não tem na arquibancada, né? Então, tá sendo especial pra mim. Quem foi o jogador mais bacana aí no bate-papo? Quem foi o cara mais legal? Lugano. Lugano, ele é ídolo dentro e fora dos gramados. Ele é um monstro dentro e fora dos gramados. Super atencioso, fazia questão de fotografar todas as camisas e de tirar foto de todo mundo. Muito, muito receptivo. Ah, o Lugano, olha, eu vou te falar um negócio. Eu não conheço pessoalmente o Lugano, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Todo mundo que conhece o Lugano fala: baita profissional. Esse aí é daqueles, assim, cara. Só quem é torcedor mesmo do São Paulo é que entende a importância da presença do Lugano dentro do grupo de atletas. É fundamental, cara. O Lugano é um cara agregador. É o cara que faz bem pra instituição São Paulo. Pessoas, sabe, é o cara que chega e tem amor pelo clube, mano. Tudo bem, ele é remunerado, muito bem remunerado. Mas tem gosta, cara que é só isso, né? E tem cara que é só remunerado, né? Não tem uma reciprocidade, né? O Lugano é muito nota 10. Vamos torcer pra... Hoje o Lugano vai fazer um gol de escanteio, cara. Vai subir de cabeça... Um dos gols vai ser do Lugano. Você pode anotar. Não, já tá anotado aqui. Se Deus quiser, vai acontecer mesmo. 3-1 pra gente hoje. Vamos pra cima desses Colômbia. Legal. E o Timóteo, qual o seu palpite pra hoje, Timóteo? Olha, meu palpite é de muito sofrimento aqui. Mas com a classificação, eu também tô acreditando no 3-1. Legal. Agora vocês estão saindo pro jogo, é isso? Estão indo pro estádio agora? Isso. A gente vai sair com bastante antecedência aqui. Vamos com uma van pro estádio e agora já estamos no nervosismo aqui. Tá bom, então. Olha, ótimo jogo para vocês. Parabéns. Vocês foram grandes sortudos nesse sorteio do Hero. Ganharam o direito de ir para Colômbia com tudo pago. Assistindo o Tricolor. Já viram o jogo aqui no camarote. Vão agora, estão na Colômbia junto com a delegação. Baita prêmio. Parabéns aí para vocês. Parabéns para todo o pessoal do Hero, viu? Valeu aí, pessoal da 97 aí, e vamos com fé que der pra vai junto, se Deus quiser. É isso aí, obrigado aí, e vamos que vamos. Boa, valeu, gente. Um abraço pra vocês. Bom jogo. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Ó, que presentaço do pessoal do Hero. Bacana, hein? E se você quer concorrer a tantos prêmios assim, e concorrer a prêmios tão legais, experimente você também. Baixe aí no seu aparelho o Hero. É, baixa aí o Hero no seu aparelho. Mande a palavra TRI pro número 77000 e conheça o Hero. Você ainda concorre a prêmios de até R$1,5 milhão. Mande agora TRI pro número 77000. E se você quiser conhecer mais sobre os aplicativos Hero, acesse fshero.com.br. BR. Legal, né? Muito bacana. Pô, os caras... Imagina esse show. Bola. Lógico que tudo vai ser coroado se o São Paulo conseguir. Porra, hoje o milagre aí, de Medellín. Aí você imagina, né? Mas vou falar um negócio, meu. Os caras poder acompanhar o elenco. Porra, né? Bacana. Legal. Apresentar. Ah, legal pra caramba. Agora, legal. Do jogo a gente já falou, mano. Eu vou falar sobre esse jogador Gilberto. Entenda o que eu quero dizer. Ele tava no futebol americano. Futebol americano não é aquele que você joga com a mão, viu, gente? É o soccer. Jogando no Chicago Fire. Bom, Chicago Fire pra mim é nome de episódio, de seriado, que eu gosto, aliás. Mas, gente, futebol americano é mais ou menos como se você estivesse jogando na Arábia, na China, mais ou menos no mesmo patamar. Mas tudo bem, vamos supor que ele viesse aí num ritmo melhor de jogo, de outro lugar. Eu não entendo a contratação do Gilberto, a possível contratação do Gilberto, que pra mim, a meu ver, já trouxeram o Ítalo, que é centroavante. Fraco. O Kardec, não é que eu tô falando mal do Gilberto, mas pra mim o Gilberto, o Kardec, tem o seu nível de equivalência. Tem mais do mesmo, né? Tem o seu nível de equivalência. Cara, tudo bem. Se você vai falar assim, não, então a gente vai de Kardec ou Gilberto no segundo semestre, ok. Mas pra funcionar bem, o entorno tem que estar muito bom. O entorno. Kelvin, quem ficar no lugar do Ganso e mais um outro meia, tem que estar jogando muito para servir bolas para esses caras que são jogadores tipicamente de área, que não tem muita habilidade com os pés. Mas sabe, né? A leitura que eu faço desse fato aí, Sombra? Porque o São Paulo tá perdendo o Calleri agora depois da Libertadores. É. Ele vai disputar as Olimpíadas aí pela Argentina, mas ele não volta mais pro São Paulo. É, a diretoria do São Paulo, na minha ótica, ela não confia nem no Ítalo e nem no Allan Kardec. Porque se o Ítalo tivesse vindo e acertado de vez, falar, pô, acertamos a mão, é o substituto do Kardec, é uma outra situação. Então a diretoria do São Paulo aí já não tem a grana porque investiu um bom dinheiro na contratação em definitivo do Maicon. Mas tem a grana sim, sabe por quê? Você viu como foi a negociação do Maicon? Não, eles vão parcelar, mas é um dinheiro que já está comprometido. Em cinco semestres. Não, sim, mas são orçamentos de anos para frente. Mas a diretoria do São Paulo, eu acho que ela está um pouco temerosa, Sombra, pelo fato de hoje não haver opções boas e baratas no mercado. Quem que você vai trazer de qualidade para vestir a camisa 9? Você conta nos dedos no futebol brasileiro quem tem um centroavante de responsa. Mano, eu entendo o que você está dizendo e concordo. Só que, para funcionar um ataque onde você tem o Kardec ou o Gilberto, que sabem lá fazer os seus gols, sabem, às vezes está uma fase ruim ou boa, porque que nenhum deles é muito bom com os pés, né? Uhum. Para de repente arrematar gol, beleza, legal. O teu entorno tem que estar poderoso, cara. Kelvin... Ok. Você tem que ter os caras que estão ali. Se você chegar pra mim e falar assim, olha, o ataque de São Paulo vai ter Centurion e vai ter Gilberto, já começo a ficar preocupado. Você entendeu? Então, qualquer hipótese que você tenha Gilberto ou Kardec, mais um na frente ou dois, nunca um desses dois pode ser um nível Centurion. Porque senão aí fica aparecendo ataque de Vasco da Gama, ataque de time meia boca. Até de Bahia você vai amanhã vai poder dizer. Entendeu? Ou seja, pra você, nada contra você ter Gilberto ou Kardec. Mas o entorno, é que nem o Santos, gente. Pode ter o Rodrigão lá de centroavante, pra empurrar, como já teve o André e como já teve o Alberto. Sim. Mas o entorno... Zé Love, o craque. Aí são os empurradores de bola. Os caras até crescem numa situação dessa. Mas o entorno, o Cueva, eu acho que... É, ok, promissor aí, do que mostrou, pode ser. Ainda chegando. O Michel Bastos ali pela ponta esquerda não é um cara que produz grandes coisas, né? O Kelvin vai embora, daqui a pouco, no fim do ano, vai embora. Ou seja, se não tiver ali um entorno dos meias, dos atacantes de lado muito bom, a coisa enfraquece, cara. Ah, mas você pega aí, por exemplo, o Corinthians. Você vê o Palmeiras como sente a necessidade? Olha como é diferente. Ou você vai jogar com o Jesus, ou jogar com o Barros, ou jogar com o Alexandro. Porque o Alexandre, que tá lá no Palmeiras e punido por doping, é o mesmo nível de Gilberto e Kardec. É aquela linha de tudo que é igual. Tudo é Leandro Pereira, igual. Esse menino tudo é igual. Mas todos é eles sabem fazer os seus gols, só que você não pode dar muita intimidade pra ele com a bola, não. Tem que falar assim, ó, a bola é a última coisa que vai fazer, é empurrar pro gol. Empurra pro gol. Mas é que tá, se você pegar o exemplo do Corinthians, ó, o centroavante hoje é o André. Camisa 9 mesmo, isso. Característico, é o André. Mas de vez em quando joga improvisado ali o Luciano, quando não é o Luciano é o Romero, quando não é o Romero é o Lu. E o Corinthians ele tem esse entorno que você falou, com jogadores aí que teoricamente não são aqueles caras que fazem aquela baita diferença. Tem o Marquinhos Gabriel, que é o que melhor tem atuado ali, mas do outro lado tem o Giovanni Augusto, que é um cara que não tá bem. Centralizado, ele não está bem. Ele não está bem. O Centurion, ele não é bom. É diferente de não estar bem e não ser bom. Então, mas o Giovanni Augusto, Sombra, ele não é esse protagonista todo. Não dá pra contar com o Giovanni Augusto sendo protagonista. O Corinthians, mesmo o Giovanni Augusto, de vez em quando, bem, quando ele, antes da lesão, ele tava sendo protagonista, mas não é pra ser um protagonista. Ele até pode ter o quê de protagonista em determinado momento. O Corinthians tem outras forças que são pouco maiores. A camisa maior. Mesmo, a camisa não. Pesa. Fala aí, A camisa embaçada, cara. Mano. A camisa embaçada foi eliminada pelo Guarani do Uruguai. Para. A camisa embaçada Paraguai, foi eliminada pelo Paraguai. Essa é pior. A camisa embaçada foi eliminada pelo Aldax, pelo Tolima e etc e tal. Acontece. Isso o Barcelona não foi eliminado esse ano na Champions League? É normal. Mas não foi pelo Aldax, né? É, o Aldax não foi, né? Não foi pelo Guarani, né? Mas foi o Atlético de Madrid, mas, olha, o Aldax dos caras. Mas o Corinthians tem uns benefícios, que, por exemplo, o Fagner pela direita, ele faz... Lembra muito o Cicinho do São Paulo. Era importantíssimo. O São Paulo não tinha um grande meia naquele time que foi campeão mundial, mas o Cicinho e o Júnior pelas laterais, eles ajudavam muito a levar o time, cara, a fazer a armação do jogo. Às vezes você tem outras saídas. Agora, o São Paulo não tem bons laterais. O São Paulo, lá quando precisa de meia, lá fora o Ganso, é um Deus nos acuda. Perdeu o Kelvin, agora a única esperança é o Luiz Araújo, que é moleque. Você não pode jogar todo o piano nas costas do Luiz Araújo, entende o que eu tô dizendo? Amanhã eu quero ver ficar feliz lá, quando ele fala assim, olha, vai jogar o clássico na Vila lá, contra o Santos. Vai jogar Luiz Araújo, Gilberto e Centurion. É, pode jogar com o Messi, que vocês tomam lá. Aí eu quero ver alguém achar legal. Entendeu? Olha, é só uma informação, na verdade, eu passei isso outro dia, vocês falaram do Denis aí, e eu fico chateado quando se fala do Denis e São Paulino destrata, né? O Denis é um rapaz super gente boa. É, o Denis é legal. Eu tive com ele no CT outro dia, viu, Som? É, Pretzel. Eu acabei dando uma gafe com ele, e ele foi super gente boa comigo, deixou passar, foi tranquilo. Vamos falar do Extra! É isso aí, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Hoje é dia, minha gente. Dia de jogo. E jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Pois é. É hora de organizar a torcida e para isso não pode faltar. Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece reunir os amigos e torcer. Cerveja Itaipava, 269ml, leve 3 por R$ 1,46 a unidade. Leve 3 por R$ 1,46 a unidade. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Cerveja Itaipava, 350ml, leve 3 por R$ 1,65 a unidade. Cerveja Miller, a lata, 350ml, leve 3 por R$ 2,19 a unidade. É isso aí, rapaz, você não pode perder, não. Você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Muito bem, tem estranho no Ninho, hoje no Estádio 97, ele é palmeirense. Tá aqui com a gente hoje o Edilson Andrade, de Albuquerque. Boa, Edilson, boa. Seja bem-vindo, cara. Tudo bem com você, cara? Fala aí, rapaziada. Fala aí, rápido, hein, senão você não vai conseguir. Fala sempre pertinho do microfone, hein? Tudo tranquilo, gente. Tudo tranquilo, cara? Ele parece o Jacaré Banguela, velho. Um prazer estar aqui com vocês, cara. Foi realizado, muito legal. Que bacana, que legal que você está aí, bicho. Boa, você é de qual geração de ouvintes do Estádio 97? Cara, eu comecei a ouvir em 2002. 2002, meio que a segunda geração, assim. Sim, sim. Tá certo. Mas é old school, hein? É, mas é old school, é old school. É que já teve tanta geração. Sim. É old school, é verdade, meio dos primórdios mesmo. Até hoje em dia. Que bacana. E aí, você quer falar do Palmeiras? Você tinha sérias críticas ao Domênico, você comentava fora do ar, fora do estúdio, né? Que você não acha que o Palmeiras hoje, é tudo hoje isso. Hoje você acordou hoje com a bunda pra fora, hein? Não foi você que falou isso? Caraca, não, cara, não tem como ter crítica ao Domênico. O Domênico é o cara mais imparcial do rádio. É verdade, acho que verdade. Tinha um irmão gêmeo seu chupa, aqui, ou você chupa, tremeu agora? Chupa. Você tá muito saidinho, hein? Ouve aí, ouvinte. O cara tremeu. Ouve aí, o rapaz... Ele reclamou no resort de você. Reclamou, cara. Imagina, cara. Pô, resort top demais, cara. Curtiu o evento? Curtiu, cara. Pô, muito top, cara. cara. Pena que o Mano não jogou, queria meter gol nele, velho. Aonde? Passei deu uma bambu pipocada, na molecada. Deu uma lá. Pipocada. Não, jogando bola, é, cara. Não é videogame, não. Isso aí esquece. Ô, dobradiça zoada. Isso aí esquece, velho. Ah, dobradiça zoada. É verdade, eu tô todo machucado. Ele não tem dobradiça. É que eu sou um atleta de alto rendimento. Cara, todo dia antes do programa, o Bar vai lá dar uma esguichada de um lubrificante no, nas dobradiças do Mano, cara. É. E o que faz de barulho. O que faz de barulho. Mano, tem cara de que toma esguichada mesmo. Vou falar esguichado onde eu vou dar daqui a pouco. É isso! Onde eu vou dar um jato daqui a pouco. Não, vai, pode falar, mano. O freguês tem razão. Ó, inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, então. O Giodai, ele parece o Giodai do time, não lembra do Giodai? O bagulho é o seguinte, o que você achou daquele chorão que você tem como treinador lá? O Cuca, ao invés dele falar do jogo dele, ele começou meio que querer dar alfinetadinha no Corinthians, porque o Corinthians não tem jogadores convocados aí pra disputa das Olimpíadas. Ô, mano, você não ia estar assistindo o Masterchef, fera? Tava assistindo o jogo do Palmeiras? Não, se você não sabe, existem programas esportivos e a coletiva é após o jogo. Mas você tava assistindo. Você tava ansiosão pra ver o técnico do meu time falar então, mané. Vamos lá. Passou no Jornal da Globo, inclusive. Ah, que é jornalismo você. Depois do jogo. É, jornalista coletiva. A coletiva do Cuca, o cidadãozinho lá, tá todo do pitizento, chiliquento. Ai, porque tem times que estão chegando que não tem jogadores convocados. Por que só convocam do Palmeiras? Os times estão chegando, tem Grêmio. Não, não, mas ele quis alfinetar o Corinthians. Pega a declaração dele. Santos, Atlético Paranaense. Pega a declaração dele que você vai entender. Você vai entender. Leia aí o que ele falou. Você vai saber. Depois pra mim. O negócio é o seguinte: o que você achou desse pitizinho nojento que ele deu, esse chorão aí? Porque, primeiro, o Corinthians, na Copa América, teve dois jogadores desfalcando a equipe, porque foi o Balbuena pela seleção paraguaia e o Elias pela seleção brasileira. Ué, não importa. Ambos desfalcaram o Corinthians aí na Copa América. O Palmeiras não teve ninguém disputando a Copa América ali, não teve ninguém convocado e o Palmeiras estava com a equipe titular. Teve o Mina. Não era jogador do Palmeiras ainda. Nem tinha atuado. O Palmeiras já não contava com ele porque sabia que ele seria convocado, inclusive para as Olimpíadas também. O próprio Cuca, se ele quisesse, já que a Olimpíada não é data FIFA, ele poderia boicotar e vetar a convocação aí. Tanto do Gabriel Jesus, quanto do o Matheus Salles também foi? Foi o Gabriel Jesus, o Praz e Jesus. Teve mais um, teve? Mina que seria, mas não... Então, beleza. O Cuca poderia, pura e simplesmente, falar, não deixo. Ué, o Shakhtar não fez isso com o Fred? Outros clubes não fizeram isso? Por exemplo, o Marquinhos tá tentando vetar a presença o Paris Saint-Germain tá tentando vetar a presença do Marquinhos? O Palmeiras também, se quisesse, poderia vetar a ida dos jogadores dele. Tá dele, mano. Ué, porque defendeu o que é dele. Mas, ao invés dele exaltar o que é dele, ele tá atacando o que é dos outros. Mano, ele quis atacar o Corinthians. Para de mimimi, velho. Para de mimimi. O choro é livre, cara. Não, que tá chorando é o seu treinador. Ei, mimimi. Quem tá chorando é o seu treinador. Mimimi é esse? Chorão. Olha, estranho, ó. Sinta-se à vontade. Já vi que você tá bem à vontade. Tranquilo. Fique à vontade, vamos bater muito, muito papo aqui, muita conversa, tá bom? Show de bola, vamos em frente. É isso aí. Estádio 97, aqui na Energia 97, 300 primeiros ouvintes, ao vivo, no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até que critica, vai se apaixonar. Quero ver. Outra vez, que porra é essa? Seus olhinhos de noite serena. Eu, hein? Muito bom, muito bom. Quero alô. Ouvir. Alô? Alô? Fala. É o Edilson? Edilson. Edilson o quê, Edilson? Edilson Albuquerque de Moraes Pinho. Igual o nome do caraca, brother. O cara é homônimo, pera. Albuquerque de Moraes? Pinho. Pinho. Tá certo. E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é idade de Cristo ali. Nem é que é idade do médico, Dodô. Mas e aí, 3.3 EG hoje, hein? Dodô, quem que falava? Lembra daquela... Quem falava o quê? Aquela frase histórica. Qual frase, EG? É Dilson que o povo gosta. Ah, sensacional. Ai, ai, ai. Mas não lembro quem falava disso que o povo gosta, não lembro. Ó, o RG ficou... Mas salvou, honestamente, hein? Ô, RG, eu ri da sua piada e apanho, mano. E qual que é o bairro? Meu, vai mentir. Vai, amigo. O bairro. Vai, otário. Aí, ó. O vidinho aí, amigo. Eita, nós. Vamos lá, mais ouvintes. Oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Alô. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe. É o Casão, isso? Siga-me, pica olha! Pica-pau, né? Pica-pau. Dublado pelo Casão. Alô? Ah, pica-pau é sensacional. É bom. Quem fala? Muito bom. É o Gleidson. Gleidson. Gleidson. Gleidson. Gleidson. É Gleidson do quê? Gleidson Lopes de Oliveira. Lopes de Oliveira, e quantos anos você tem? 26 anos. 2.6, RG. Tá mais pra margarina Gleidson, hein? Ah, sensacional! Agora tá salvando tudo hoje, hein? Margarina Gleidson, hein? Que merda, hein, Marcelo? Merda sua. Merda da sua vida. Ó, oh, que isso, pô. E qual que é o bairro aí? Cara, eu falo essas coisas com aperto no coração, hein? Que é piada. É, Jardim Noêmia. Ô, Benjinha. Ah. Jardim Noêmia. Jardim Noé? Noêmia? Você é o quê? Para de atrapalhar, amigo. Ô, Bá, vai, Bá. Para de atrapalhar, não. Jardim Noêmia. Bá tá lindo hoje, amigo. É Noêmia. Meu. E aí, Bá? Amigo. É Zona Oeste, amigo. Esperando, mano. É, errou. É em Paulista. Tem um na Zona Oeste, não tem, amigo? É o camelo, velho. É ridículo, é ridículo. E o time? É o futuro tetracampeão. Boca. Mundial, Boca. Libertadores. Não, Boca já é mais. Ó. É, tá do Libertadores. Que é? Né? É Atlético Nacional? Foi 6 vezes, sei lá. Tá ligando a colônia também? Boca é 6 ou 5. Aliás, o Boca Juniors e Milan são os dois times que tem maior número de títulos internacionais. É? É. Não é o Independente lá da Argentina, lá? O... Não. Que tinha mais você... Libertadores? Quem tem mais Libertadores mas é o rival do Boca. Né? Do não, Boca, Independente. É. Não, Independente. Mas assim, entre os 10 times que mais... Assim, inclusive o São Paulo tá no top 10 até. Dos times que tem títulos internacionais reconhecidos pela FIFA. Só me explica uma coisa, como é que a torcida pode ter... Mas é Boca e Milan. Como é que a torcida pode ter mais título que o time, meu? Como assim? Acabou de falar aí, meu. Falou que Independente tem mais título que o São Paulo. Não, Independente da Argentina. Foi isso que eu entendi, eu tava errado. Você tava errado, você entendeu outra coisa. O Tobias que falou isso pra ele, certeza. Eita, nós. Ô, Gleidson. Oi, disse é. Ô Gleidson, e aí? Você tá botando muita fé no milagre de Medellín? Ou você, por exemplo, é como o Benja, já jogou a toalha? Cara, difícil o jogo hoje. Eu dei uma desanimada depois do último jogo, tomou 2-0 aí. Com esse monte de desfalque aí. Vai ser bem difícil hoje, mas a gente tem que estar animado, né? Tem que torcer sempre. É que nem você falou, 5%, tem que torcer por 5%. É lógico. Eu também tô com isso aí, tô com 5% hoje. Mas vamos aí, vamos torcer. É difícil, claro que é difícil. Ninguém nega que é difícil. Mas, bicho, você tem 5%, cara... Eu acho mais que isso, hein? Não, e o Domênico ainda acha mais. Mas, por exemplo, enquanto você tiver aí uma chance, cara, tem que torcer por ela, porque ela tá lá. A chance tá lá. A chance existe. A chance existe, ela tá lá. Enquanto ela morreu, tem chance. Você tem que jogar e tentar o máximo, que os caras são melhores. São melhores. Tão mais inteiro, ok. Mas, bicho, se é pra fazer, então já perdeu, é melhor quer nem saber, jogar. Sombra, a partida de hoje, claro que o São Paulo tem responsabilidade em campo, mas teria muito mais, e estaria muito mais nervoso, se tivesse empatado o jogo aqui em 0-0, porque aí existiria talvez uma esperança maior. Diante do acontecido, tomar 2-0 aqui, a torcida meio que tirou o pé. O grupo de jogadores talvez não, porque o cara ali vai precisar lutar, lógico. Qualquer resultado que não seja eliminação do São Paulo hoje, uma derrota, Domênico Gatto, já é um lucro gigante. São Paulo trouxer um empate, vai falar, pelo menos não perdemos lá, tá certo? Por mais que volte eliminado, inclusive eu acho que para que o jogo fique legal, São Paulo precisa meter 1-0. Não é que eu quero que o São Paulo avance, eu quero que o São Paulo sofra até o último minuto e ganhe de 1-0 só. E perca um pênalti nos 47 do segundo tempo. Caraca, mano! É só pra dar um gás. Aí você vai rir, mano. Opa, lógico. Pra rolar aquele pulo, quase deu, né? Faltou só um pouquinho. Ah, você não vai ver igual você não viu ontem? Então. Não vou ver o jogo. Mas aí eu gostaria de ver o Sombra esbravejando amanhã. Nossa, quase deu. Mas pro jogo ficar interessante, seria ideal se o São Paulo fizesse 1-0. Porque senão, Sombra, se o Atlético fizer 1-0, acabou de vez. Aí azedou o caldo. Mano. E o São Paulo não vai ter força pra reagir. Lógico, se eles fazem 1-0, aí meter 3, cara, é embaçado. Tá complicado. Porque 3-1 é São Paulo. Faz 38 jogos, Sombra, faz 38 jogos que o Atlético Nacional não perde 3-1. Maravilhoso. O Liverpool, quando foi jogar o Mundial contra o São Paulo, é verdade, vocês não lembram disso? Não, só pega a estatística, é o que você tem. O Liverpool, ele não marcava gol não tomava gol há não sei quantos jogos, mas era uma enormidade, era uma enormidade. Isso mesmo, eles chegaram metendo mal, inclusive. Quem sabe, Gleidson, quem sabe? Porque você sabe como é jogador de futebol, pode não acontecer nada disso. A gente tem sempre que torcer pelo lado positivo da coisa. Mas os caras vão falar, já metemos 2-0. Lá, sabe, no subconsciente fica aquela coisa do tipo, tá mais fácil pra nós. De repente dá uma frouxada, uma bola parada, faz 1-0. O futebol é tão louco. É louco. O futebol é tão louco, que é o único esporte que proporciona a um comentarista, ou a qualquer um, a dar um palpite onde ele diz, ao mesmo tempo que um time não é não tem a chance, e ao mesmo tempo pode dizer que tem a menor chance. Quer dizer, se você disser que o time vai ganhar, vai perder, vai empatar, é tudo a mesma coisa. Ele te proporciona esse palpite. Mas, né? Juro que eu não entendi até agora o que você tá falando. Pois é. Porque eu sei que todo mundo teve esse sentimento, mas eu falo, né? Casal, veja. Aqui é o impresso. Peraí, estamos aula de jornalismo. Impresso, veja bem. Vamos lá. O São Paulo vai jogar. Já sai daqui sem a mínima chance de ganhar alguma coisa. Ah, mas no fundo tem um pouquinho, né? Mas a possibilidade é mínima. Tá, essa certo. Possibilidade mínima proporciona um comentário do cara falar o seguinte: mas vai perder, mas pode ganhar. Entendeu? Agora é o seguinte, olha. Vamos supor, eu acho que são 5%, o Domênico acho que é um pouco mais. Mas vamos nos basear no número. 15%. O Domênico acha 15%. Mas vamos nos basear, vai, que seja em 10% que seja. Baseado em quê? Se o São Paulo faz 1-0, para quanto aumenta essa chance? Bom, aí... Então, aí, eu acho... Dependendo da hora em que do tempo... Aí pra quanto fizer... que sobe? De 10? Continua em 10? Não. Aumenta? Você imagina aumenta 10... Um imagina... Mas, por exemplo, eu não concordo com o Domênico, porque sobe, ele falou em termos de 20%. Sobe pra 45%. Não. Imagina. Agora, se o Atlético fizer 1-0, como é que fica? Os caras jogando baixa em casa. Eu acho que esse jogo, Sombra, eu concordo com você, gira em torno de 5% a favor do São Paulo. Se o São Paulo mete 1-0 lá, sobe pra 10, velho. Não é que vai subir pra 50, igual o Domingo tá falando. Eu não concordo. Não, eu tô com o Mano também. Os caras jogando em casa, por mais que eles possam sofrer um gol, igual o São Paulo sofreu aqui no Morumbi, mas, Sombra, a chance do Atlético Nacional, que é um time que joga a bola pra cacete, a chance que o São Paulo tem de perder e perder bonito lá é muito grande pelos desfalques que o São Paulo tem também. Não adianta, gente. Mas isso é o que criar. A gente já tem, né? Não, esse que é o ponto, porque, assim, não é só o resultado. O outro time está jogando uma bola. Pois é, então, mas o cômodo hoje, no comentário, né? É isso que é o cômodo no comentário. Você pode dizer que o Nacional tá bem pra caramba, tá jogando muito, São Paulo não tá jogando nada, tem desfalque, tem o cacete a quatro, mas, se chega lá e o Nacional não tá no dia dele, o principal cara não tá no dia dele, perde um jogador no início da partida, o São Paulo faz 1-0 até os 10 minutos, são situações que podem mudar, não, sim, entendeu? O São Paulo aí até pode fazer 1-0, vamos supor, 15 minutos de jogo, bola parada, lá um bate-rebate, o galera empurra pra dentro do gol. Beleza, pode fazer. É uma motivação. Mas numa composição, analisando os dois tempos, o cenário, torcida lotada, como eu acho, jogando muita bola, como eu acho é muito que difícil. Se como eu acho difícil. Que se tomar, aí, velho... Não, mas sim, é aquela coisa, né, gente? Que nós somos pior, que eles são melhor, que tudo é difícil, isso a gente já tem. Tá cômodo, é? Isso a gente já tem. Esse é um jogo bom de ver. A gente não vai descobrir lá. Esse a gente já sabe. Você não tem mais nada pra perder, Sombra. O que você tinha pra perder, perdeu aqui. Então agora, assim, só tem pra ganhar, pera. O perdido já tá. O perdido é. Às vezes pode acontecer também, que nem time. Sabe time rebaixado, que depois que tá rebaixado começa a ganhar ponto? É isso aí. Tem mais nada pra perder. Você já viu isso? Ô, Sombra. Depois que foi eliminado... O Domênico já viu bastante. Ganha a Copa do Brasil e é rebaixado, né? Não é isso. Tem time que às vezes é rebaixado. É paradoxo, aí tira o peso do rebaixado. Ah, agora já foi, dane-se. Aí eu acho que dá uma relaxada. Joga solto, né? Aí joga solto, né? Fala, Gleidson. Na escalação da Globo aqui, o Centurion tá como meio armador. Você gostou disso? Cara, Centurion como meio. Embora a melhor atuação do Centurion no São Paulo tenha sido até como centroavante. Vai que contra o River, né? Cara, ele joga contra o River. A melhor atuação do Centurion no São Paulo foi como centroavante, não vamos esquecer disso. O Balsa diz o seguinte, que ele tá, vai fazer um rodízio ali. Às vezes é o Bastos que vai pelo meio, é o Centurion, pode ser o Wesley, entendeu? Vamos fazer uma variação. Então, assim, não se apegue ao esqueminha, ao desenho, não, que tá no jornal ou na internet, que é depois em campo, às vezes as coisas se alteram, tá? O grande problema... O Bastos mesmo com o meia, né, meu? Não. Ele é o... Mas não hoje tem. É a cabeça pensante ali do time, né? Não tem meia. Não tem. Nós não temos, não adianta. É que você saber que pode ser ou Centurion ou Wesley desanima pra diabo. Né? Gente, o grande problema hoje do São Paulo não é só que ele vai pegar um adversário muito difícil com o resultado adverso. É que a gente ainda vai pegar eles e tendo o Centurion e o Wesley. Tá vendo? No lugar do Wesley, pode deixar o Daniel ali com o meia? O Daniel, toda vez que entrou também, não levou a nada, né? O Daniel é capaz de depois entrar no decorrer do jogo. O Balsa, ele deu uma declaração ontem falando o seguinte, ó, como ele tá ciente também de que 2x0 não é impossível, é difícil, mas não é impossível, ele também não vai fazer o time entrar na loucura. Isso ele já falou, não vou entrar na loucura. Vamos conhecer o jogo e ver o que dá pra fazer. Entrar na loucura, meu. Vamos ver como que dá pra chegar no 1x0. Não é assim, ó, meu, all in aos 5 minutos. No... Senão você corre o risco de já tomar um gol é nos 5 primeiros, não fazer nos 5 primeiros. Foi o Mano que falou um all in com um par de dois no começo do jogo. All in com um par de dois, né? Não, mas no começo do jogo, como é que chama? O quê? Quando gira, quando abre só três cartas. É o flop. É. Mano, Sombra, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois aí. E o nosso flop não é legal. Vocês acham que se o São Paulo perder a classificação, o Balsa corre? Bela pergunta, hein? Ó, bela pergunta, hein? Foi fundo na notícia. Parabéns, né? Assim, bela pergunta? Você tá louco? Não é, o Impretzel, ele foi um tanto irônico, não sei. Não, porque ninguém nunca falou nada a respeito disso. Se qualquer treinador brasileiro que perde uma Libertadores, não. É capaz de perder o emprego. Não, não acho. E não é nem porque é brasileiro ou não é brasileiro. O cara foi longe demais. É difícil pro São Paulo tirar, né? Com essa altura do campeonato. Mas não é porque é difícil tirar, né? Mas perdeu aqui, né? Com ele, né? Mas não é porque é difícil tirar um treinador. É porque realmente a direção do São Paulo gosta do trabalho do Balsa. Não, sem o Balsa, acho que não tinha passado a primeira fase. Esse cara arrumou o time. Meu, você tá brincadeira. Ia ser complicado. Complicado. Eu acho que no começo do ano tava mal mesmo, teve dificuldades para acertar o time. Mas viu, Domênico? A diretoria gosta do cara, né? Todos... O Leco tem bancado bastante o trabalho dele. Posso ter errado, mas a maior parte da torcida gosta do trabalho do Balsa. O cara arrumou o time. Não tá tomando pancada, torta direita aí, rodando um monte de gente, não deu nada. Esse cara gosta ou não, arrumou o time. Gosta quando tá ganhando. É, gente, um detalhe importante. No Brasil é a coisa é diferente. No jogo de hoje, Sombra, vocês vão poder ver também, o campo dos caras não tem alambrado, não tem poço, não tem nada, cara. A arquibancada termina dentro do gramado. Termina na grama, né, cara, do campo. Eu não vi isso não, cara. Gente, normal. América do Sul, não, gente. Normal não é. Pra cá não é. Geralmente aqui você tem alambrado, você tem isso aqui, meu. Vai cobrar escanteio com o escudo da polícia lá, fera. Porque não, por mais. Ó, a Arena Corinthians ela também não tem alambrado, mas ela tem como se fosse um parapeito ali que impede, talvez, ali, o cara de cair dentro do gramado. Certo? O cara vai, às vezes, ali se apoia. Na Palmeira também. Mas nesse estádio, vô. Tem nada. É um tem nada. Até absolutamente nada. Parece o último degrau ali da arquibancada já para dentro do gramado. Agora, antes de tudo falar, boa noite. Ô, Tite, boa noite. Tava lá ontem. Eu tava no jogo do Verdão ontem, o peixe? Eu fui assistir o jogo. Foi ver nós lá. Fui conhecer. Agora, tu me pergunta. Eu te pergunto. Tu me pergunta se eu acho que o São Paulo tem chance de passar. Professor Tite, o senhor acha que o São Paulo hoje tem chances? Me pegou de surpresa. Eu vou te responder isso. Pergunta é difícil, mas eu vou te responder citando brevemente. Não sei se tu já ouviu falar da Tasmânia. Tasmânia, claro. É. Tem até o demônio da Tasmânia. Tem um demônio, mas não é disso que eu queria falar pra você. Tem um monte na Tasmânia gigante, um monte alto. Ele só não é maior que o K2 e que o Monte Everest. Monte Everest. E esse monte tinha um libanês que tinha um sonho de subir. De subir até o. Isso não é pitadinha histórica. O topo, né? Não, é brevemente. Tu não me interrompe! Desculpa. Tu não me interrompe! Desculpa. Eu quero responder pra ti, porque o Soba perguntou, eu quero responder. Mas até o topo é subir, você não desce pra Libanês, tu tá devolvendo porque aquela hora eu brinquei contigo. Tu é vingativo. Atento. Então esse libanês queria subir o monte. O monte. Sim, claro. Não me lembro o nome agora, ele queria subir. Só que ele não tinha os dois braços. Não tinha. E pra ter o equilíbrio? Ele amarrou ganchos na camisa dele e foi se esfregando no morro. Quando ele chegou no meio do morro, ele perdeu as duas pernas. Não acredito. Com a boca ele estancou com terra, ele conseguiu. Até que ele conseguiu chegar no cume do morro e tava escrito uma placa dessa. Por isso eu te respondo, eu acho que São Paulo não passa. Não passa. É. Mas você foi até o alto do cume... Não, é que pra me dizer que o São Paulo não passa. É que o São Paulo é esse cara sem as pernas. Entendi. Essa tem um sentido. Verdade. Falar em sem as pernas, né, Gleidson? É, uma das pernas que o São Paulo perdeu para esse jogo é a ausência do Ganso, né? Aliás, teve reunião ontem e o Ganso, dizem, ou o staff dele, ou ele participou da reunião, era ele, diz, e São Paulo, e não chegaram numa conclusão, não. Diz que o dinheiro oferecido é de 9 milhões e meio de euros, que o São Paulo meio tipo assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas pela minha parte eu quero 5 milhões de euros. Mas é que tá, Sombra, analisa a matemática da coisa aí. Quanto o São Paulo colocou nessa transação? 16 milhões de reais. 16 milhões. É, dizem que isso girava em torno aí, acho que de 24, a transação total. É, a Diz pôs 8. Então, a Diz colocou 8, São Paulo colocou 16. Por mais que o São Paulo tivesse aí um terço da transação e os outros dois terços sejam da Diz, numa negociação aí, vamos colocar a quantia de 10 milhões de euros, arredondando o euro para 4 reais, 40 milhões. 20-20, velho. O São Paulo recupera o investimento que ele fez e a Diz aí praticamente... Mas é que triplica. A Diz, ela já tinha um pedaço lá. Então ela conta pelo que ela também pôs lá atrás. Pelo que ela também pôs lá atrás. Não, mas tudo bem. Quando comprou, né? Mas, Sombra, se a Diz colocou nessa transação aí 6, 7 milhões, se ela receber a metade desse valor, é praticamente o triplo do que ela investiu, tá, mas nesse caso. Eu acho que é isso que o São Paulo deve estar batendo. Batendo o pé e falando assim, não, olha, eu libero, mas quero 5 milhões de euros pro meu bolso. É. Porque o São Paulo, ele tá amparado por um contrato, Sombra, que a multa rescisória é de 30 milhões de euros, não é isso? Acho que é 25. 25 milhões de euros. O São Paulo não é obrigado a se desfazer do jogador antes. Quer? Tem um preço. É isso aí. Mas o São Paulo, e eu não acho que o São Paulo esteja... Não, mas o, né? O RG, o São Paulo abdicando do valor contratual da multa, para que haja uma rescisão unilateral, vamos colocar dessa forma, o São Paulo, ele falaria, beleza, quer pagar e levar o jogador, assim como a China fez com os jogadores do Corinthians, custa 25. Não querem pagar 25? A minha parte eu libero por X valor aqui que eu tô pleiteando aqui. Bom, 5 milhões. Nesse caso, seria bom pra Diz e seria bom pro São Paulo. E na boa, Sombra, na última hora aí, quando que seja o Sevilha, que seja um outro time, disser, esse é o valor final, decidam-se aí, eu acho que a Diz vai ceder pro São Paulo. E eu não sei se é verdade ou não. Mas dizem também que outra coisa que pega é o seguinte, os caras querem pagar parcelado e a primeira parcela no ano que vem. Jogar pra frente. Opa, como assim a primeira parcela no ano que vem? Não é só, mas os caras olham pra cá. Vai que amanhã dá problema lá no joelho do jogador, então, aí depois... Devolve o jogador. Aí, fala assim, não é bem assim, não sei o que lá, fica enrolando pra pagar... Aí tem que ir na FIFA reclamar o pagamento. Não vem com essa história, não. Eles fazem isso com alguns jogadores brasileiros, né? Leva, fica lá um tempinho e devolve. Vem com história, não. Quer paga. É, porque os caras olham aqui e falam, já que é uma zona lá no Brasil, entendeu? É, São Paulo tava uma zona, espero que tenha melhorado. Então não pode aceitar, não. Gleidson, palpite pra logo mais no possível milagre de Medellín. 3-1. Que possível, não, não é possível? Uma perguntinha aí. Até um mês. Que jogou no Rosário, se não era serve. É. Ele ainda tá no Rosário? Será que o São Paulo não conseguia com essa venda do Ganso pra ver esse cara, não? Cara, eu li sobre esse serve, é bom jogador, mas se eu não me engano, ele tem ligação com outro clube da Europa. O Benfica. Palmeiras queria, né? Ele era bom de bola, hein? É, né? Mas ele voltou pra lá. Não foi só você que viu, viu? Teve muito mais gente que viu. Quando a gente repara, já tem lá atrás, já um monte de gente já viu. Ô, amigo, um abraço pra você, então. Boa noite. Pode fazer um merchan aí? Faça! O Vira me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Ó, parabéns, ganhou uma camisa do tricolor, muito bom. E o da Bozano é só Bozano. Lembrar aqui. Me garante? Só a linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns! Boa. Ganhou aí um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? É quem dá outra máquina ainda? Tem, lógico que tem. Pode me ajudar aí, Sombra. Olha, vamos lá, hein? Black Decker e Dutra Máquinas. Só Black Decker e Dutra Máquinas? Não, não é só. É Black Decker e Dutra Máquinas. Black Decker e Dutra Máquinas. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Se você falar de novo direitinho, você concorre. Black Decker e a Dutra Máquina. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Muito bem, isso aí, parabéns. Valeu, obrigado, hein. Valeu, cara, um abraço, valeu. Até mais, tchau, tchau. Eu acho vamos muito trazer bom. Aqui mensagens via WhatsApp. Mande sua mensagem pra nós no 94-353-0150. É o WhatsApp da Energia, 94-353-0150. Fala, galera da Energia 97. Boa tarde, aqui é o Diego, corintiano da Casa Verde. Queria fazer uma pergunta aí pro Sombra aí. São Paulo perdendo hoje, estando fora da Liberta. Vocês vão demitir o Edgar do Balsa hoje mesmo? Pra não ter a vergonha de ser demitido domingo, depois que perder pra nós. porque o Coringão vai atropelar. Ai, ai, ai. Olha, primeiro que ele não vai ser demitido. Eu fiz a pergunta hoje, antes, tá vendo? Nem amanhã. Parabéns, hein? E fui criticado pelo senhor. Não será demitido hoje, nem amanhã e nem depois de jogo contra o Corinthians, ganhando, empatando ou perdendo, viu, Manezão? Boa noite, amigos. Aqui quem tá falando é o Juninho da cidade Tiradentes, corintiano. Olha o Dodô aí já cornetando o Cuca. Isso que empatou, hein? Se perder mais três, ele já quer que o Cuca seja mandado embora já. Nossa, o cara tá ouvindo aonde? É, Dodô, super imparcial. É nóis. A gente pra todo mundo aí. Né? Qual que é o nome do rapaz aí? Gozado. Ele tá louco. Ele tá ouvindo outra rádio, Domênico. Ele tá ouvindo outra rádio? Tá ouvindo outra rádio, ele tá louco. Ele ligou pro carro errado. Você corretou? Ninguém tem a sua voz, Domênico. Ele é inconfundível. Fala aí, Sombra. Não é inconfundível. Não dá. Outra rádio, mano. Eu sei que tem outra rádio. Domênico, The Voice. Não, mas de repente... voz inconfundível. Não, inconfundível. The Voice. É que de repente, o Mano, a gente sabe, tem algumas rádios aí que já imitaram o Mano, né? Imita lá o Mano, outro lá, outra rádio, né? Imita a gente. Aí tem um monte de gente que imita, né? Afinal de contas, o estádio 93, você vem o primeiro que todos. Tem uma rádio que está imitando a gente, está fazendo personagem gay, igual a gente tem o Domênico aqui. Que Domênico, cara. Gay é tua mãe. Você tá louco. Tua mãe que te colocou no mundo, aquela... Mãe não. Então é assim, esse rapaz, ele tem que ouvir melhor. Às vezes, as pessoas têm que ouvir direitinho. Né, direitinho, tem que ouvir direitinho. Calminho, certinho. Ninguém falou mal de Cuca aqui, não, Cuca, hein? Muito pelo contrário. Eu até elogiei o Cuca, falei que ele não teve como mudar taticamente o time do Palmeiras, porque ele perdeu praticamente três substituições. A gente fica ontem. Tristinho, né? Foi isso que eu falei. Esse cara tá louco que falou aí. O que aconteceu depois quando você perdeu louco, as três? Esse maluco aí que mandou essa mensagem. A gente confia no ouvinte. Tem cada uma, viu? Que tem que ouvir aqui, falou, velho. A gente confia. Eu fico imaginando. Sabe, a gente fala muita coisa aqui, né? São 2 horas e meia chora, que a gente comenta. Cuca. Esse é chorão mesmo, hein? A gente é chorão e chiliquei. A gente pode perder jogo agora. Ah, o Tite Dodozinho. Não era. Não, imagina. Para, o Tite era o maior chorão de todos. Aonde o Tite... Aonde não? Peraí, escuta. Fala muito. O Tite alfinetou o rival. Ué, o fala muito onde que foi criado. Mas peraí, ele bateu boca com o Filipão. Fala muito, tava chorando. Mas peraí, ele em momento algum chorou, criticou toda o rival. Hora chuta, chora aí. Em momento aí. Algum, cara, o Tite, daquele jeito dele... Pega as coisas do passado do Tite, você vai ver que era um chorão. Ô, Domênico, deixa o Mano, cara. O freguês tem razão, pô. Para de discutir com o freguês. Ô, Domênico, para de discutir com o freguês, Domênico. Uma declaração que o Tite alfinetou um rival. Fala muito. Citem. Fala muito. Citem. Ele não alfinetou um rival, ele atacou diretamente o Filipão. Fala muito. Tá certo? Oh, em momento ele algum, é chorão, e outra. Sim. E outra, não, quando o Tite precisou. Quando o Tite precisou dar nome aos bois, ele deu. Ele deu. Diferente do cidadão aí. Que ainda além de tudo. Quando a gente pode mais. Quando as galinhas jogam às 11. Galinha é você e suas amigas. Ele reclamou. Reclamou. E não jogou mais. Reclamou. Bateu o pezinho. Esperneou no chão. É isso mesmo. Chorou mesmo. Chorou. Em momento algum, ele atacou um rival. Aonde ele atacou um rival nessa declaração dele? O Rivaldo nem jogava pra ele atacar. Rival, sua anta, sua topeira. Ai, desculpa. E digo mais, o próprio Tite, quando ele foi fazer essa menção, ele não falou só do Corinthians, não. Se a senhora limpou bem o ouvido, coisa que eu acho difícil, porque a senhora é uma porca. Juiz! Ele falou em nome do futebol brasileiro, ele falou, é um absurdo, times... Ele é bonzinho, hein? Ele falou, é um absurdo, times jogarem nesse horário. Juiz. Ele não falou, é um absurdo o Corinthians jogar nesse horário. Ele falou isso exatamente depois do jogo do Corinthians. Não, foi antes do jogo. Antes de acontecer o jogo. Ia rolar o jogo do Corinthians às 11, aí ele falou, um absurdo. Mas já tinha times no futebol brasileiro jogar às 11. Ô, fera, engole o choro, vai, meu. Não, pelo contrário. Para de chorar, meu. Meu time, em termos de expectativa, será o campeão brasileiro, diferente do seu time, que a hora que precisar vai soltar o osso. Vocês estão bem no Campeonato Brasileiro, estão tudo chorando aí agora. Não tá chorando, não tá chorando aqui não, Paquito. Vocês estão tudo cheio de mimimi um com o outro. Quem vai chorar daqui a pouco é o senhor, bacana. Olha, o ouvinte vem, o ouvinte vem e fala que o Domênico tá reclamando do Cuca. Eu não tô reclamando do Cuca. Eu não estou reclamando do Cuca. Domênico, vocês ficam discutindo essas coisas que não muda nada. E a trepada na Globo ao vivo é um absurdo o que aconteceu ontem. Trepada na Globo? Trepada assim? Duas agora pistolas. O Domênico vai fazer de conta que não viu. Você não via ontem que eu falei. Ah, tá, que você não viu. Não vi. A Rede Globo tá acabando com o ser humano. Não, eu acho que passa. O que aconteceu? Fala, mas pacificamente, deveria implodir o projeto. Jaque. Não, não, não, é sério, o que, que foi do outro lado? Do não, outro, do não, outro é lado. Cena que aconteceu. Eu não vi, eu não assisto novela. É uma... Guerra de Espada. É uma série que tem as 23 horas. É uma série que tem as 23 horas. Está falando sobre Tiradentes. Ah, tá. E aí? Entendeu? É, devia ser então... tira prega. Que isso? Ele já abusou demais. Então, presta atenção. Presta atenção. Do é mesmo, Bolsonaro. Do mesmo jeito que existe do lado de lá da telinha uma multidão de héteros, existem também uma multidão. Mas daqui a pouco a novela vai chamar a munheca frouxa. É, mas sabe? É assim, velho. É a toba e louco. Aí, e aí, dois carinhos. E aí, surpreendentemente, tava rolando o seriado e tal. De repente, entra uma cena onde um soldado e o filho do riquinho lá, do cara bam, bam, bam. Ainda que... mais com soldado, falta com respeito com o exército. Aí se atracaram. Ah, você tá brincando. Um atraído pelo outro, o outro atracado de amor, né? Sim. Você vai atracar, né? Mó love. Aí se atracaram, beijo na boca. Beijo na boca? Muito beijo. Ah, tá dando água na boca, né, meu amigo? Muito beijo na boca, muito, muito. Tá achando muito. Absurdo, mas eu também, aí a gente perdeu. Aí um foi despindo o outro foi despindo o outro. O RG ficou com tesão aí, pelo jeito, assim, cala a boca, seu filho da... Deixa ele contar a porra do negócio. Aí, porra. Aí foi... Foram um despindo, outro despe daqui, foram pra cama. É sério? E aí fizeram a cena como se fosse um homem e uma mulher. Aquela coisa assim... Cara, o Brasil todo parado, quem tava comendo levou o garfo na boca, vomitou, parado, mulher ficou parada, quem tava tomando sopa derrubou a sopa, foi muito louco, velho. Mas imagina o seu filho entrar na sala e pergunta, pai, por que que aquele cara tá atracando o outro ali? Isso é falta com respeito. Aliás, eu não saberia o que falar. Ainda não tô preparado. Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp da Energia. Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Jonatas da Zona Leste. Ontem o Mano tava dizendo que não ia assistir o jogo do Santos contra o Palmeiras, né? Porque ele disse que não é antes, que não é torce. E ele tá comentando aí como se tivesse assistido tudo. E o Benjamin, hoje é nós, hein? Tricolor, 2x0, vai pros pênaltis. E o Denis vai pegar 3 pênaltis e a gente vai passar pra final. Amigo, aqui é tricolor, amigo. Então, respondendo o ouvinte aí, eu não assisti mesmo. Eu tô embasado em melhores momentos. Caramba. Ah, mas você falou que no primeiro tempo um jogou bem, mas o outro segundo tempo jogou melhor do que o outro. Pelos melhores momentos. Baseado em melhores momentos. Você fala rindo, senhor. Você fala rindo. Cadê o momento fanfarrão? Pera. Esse é o momento fanfarrão. Ele devia tomar cartão pro simulação, velho. Olha aí, simulação. Dá amarelo pro simulação. É o Gabigol do estádio. Ó, ele foi falar que o Moisés... Isso aí nem o cara que tava no jogo percebeu. Que o Moisés viu que ia sair e tomou amarelo pra ficar suspenso. Não passou nos melhores momentos. Nem o Cuca percebeu isso. Pera aí, eu tava no campo também. E eu não percebi isso. Você tava no campo, né, Rudy? Eu tava também. Você viu esse negócio? Imparcialmente. Não, falando sério. Mano, não percebi. Ah, mas ele cavou o terceiro amarelo. Ah, foi ligeiro. Não, mas você só assistiu. Só você percebeu isso, mano. Isso, não, imagina. Pior que nos melhores momentos, Sombra, desculpa. É. Nem tem esse. Nem tem. Nem aparece. E por favor, também. Um dos melhores momentos que você põe, Sombra, vou te falar, já começa do gol do Palmeiras aí. Ô, Domênico, nem o Moisés lembra disso. O Moisés tava no lance, ele não lembra disso. Tá louco. Mas, ó, aconteceu isso. Teve um lance ali, Sombra, no jogo, que chamou a atenção. Também. Não assistiu, hein? Eu vi nos melhores momentos também. Melhores momentos dele, teve 90 minutos de duração. Quando o Gabigol, ele vai na direção ali da bola, que o Palmeiras ia bater a falta, e ele desloca a bola ali, depois o Dudu dá um chute na bola e pega nele, ele simula, etc e tal. O tonto, ele achou que todo mundo ali ia criar meio que aquele, sabe, burburinho, bababá, bababá. Chegou o Renato, velho. Esse maluco é embaçado, Regina. É bom ele, né? Esse maluco aí, ele é bom. Tanto ele deu uma comida de rabo no ele pegou lá o Gabigol, velho. Ele deu uma jantada de toco. Do Gabigol. Mas ele deu uma jantada de toco. Porque o Gabigol, ele já tinha tomado aí uma bronca do Dorival naquele primeiro cartão que ele tomou com o Moisés, que ele chegou ali próximo do banco do Santos. E ele já tomou uma esfolada ali do Dorival. Dorival abriu os braços ali, gesticulou. Dá pra ver nitidamente que era uma reclamação. Não era uma instrução, era uma reclamação em cima daquele lance do Gabigol. E depois, aí nesse episódio que ele desloca a bola aí, depois tem todo aquele bate-boca, etc e tal, O Renato dá uma jantada de toco no moleque, mas dá uma jantada. Porque geralmente quando você pega aquele jogador que é corporativista, Domênico, ele não quer saber o que aconteceu, ele vai defender o peixe dele. Sempre do amigo, né? O Renato foi lá, o cara que é um pilar hoje dentro do time do Santos, porque quando tem Ricardo Oliveira, você meio que acaba distribuindo. Quando você tem o Elano dentro do campo, também você acaba distribuindo. Mas ele ficou com o Elano, tava no banco, o Ricardo Oliveira não tá jogando. Hoje a referência dentro de campo ali no Santos é o Renato. E ele chegou e deu uma esfolada no cara. Os jogadores do Palmeiras meio que querendo bater boca, o Renato falou, não, deixa que eu resolvo. Foi lá e deu uma comida gostosa no cara, Gabigol, e aí acabou o bate-boca. Mas não é a primeira vez. Teve um jogo na Vila, contra um time menor aí. E o Gabigol ficou naquela de dar um chapéuzinho, dar um driblezinho. Ah, o totozinho, né? E ficar lá na frente, né? O pessoal do banco levantou, cara. Mas deram uma comida de toco nele. Ele tinha que voltar pra ajudar a porra na defesa, né? Fica lá esperando, né? E o Elano, que fica ali também no banco. Todo mundo, mas deram uma jantada no moleque. Tá certo, né? Porque muitas vezes o jogador, ele acaba confundindo, Sombra, malandragem com burrice. Ele é bom jogador, mas ele quer ser malandro. Ele entrou numa de Cristiano Ronaldo. Sabe por quê, RG? Eu até entendo o lado do cara, Sombra. O cara que ataca, geralmente o cara é caçado. Então, ele é muito provocado dentro de campo. Mas o cara precisa saber ser catimbeiro. Ele não pode ser burro. Verdade. O jogador é burro, ele compromete o time. Ó, pessoal, continua rolando o pedágio da Energia 97. É ação energia contra o frio. Tá bom? Tá acontecendo agora em São Miguel, na Avenida São Miguel, número 5700, no Alto Posto Águia Selfie. Passe por lá, a motinha tá por lá. Doe seu agasalho, cobertor, qualquer peça de roupa que possa proteger, tá bom? E você concorrerá a um PlayStation 4. O Mota tá lá. Você leva um ou mais agasalhos, recebe um cupom e vai concorrer no dia 22, aqui na Energia 97, às 10 da manhã, no sorteio de um PlayStation 4 no programa do Palhacinho, tá bom? Muito bacana. Então, Avenida São Miguel, número 5700, no Alto Posto Águia Selfie. Motinha tá por lá, daqui a pouco a gente entra ao vivo falando com o Motinha. Agora, mano, vai falar da Bozano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, cara, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano tá aí para salvar a sua vida. Inovando e trazendo o novo desodorante Bozano Extreme, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar aquela catinga, velho, aquele cheiro de bode velho, sabe? Você vai ficar sempre cheirosinho, cheirosinho, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme te dá muito, te dá muito. Te dá muito mais proteção. São 72 horas de proteção, cara. É muito mais proteção do que qualquer um que você encontre no mercado, tá bom? Confie em mim. Ó, e nesse mês, o cara que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top. Eu recomendo pra todos vocês, tá legal? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, é isso aí. Daqui a pouco o Motinha no ar ao vivo com a gente. Mas agora nós vamos falar de HDI Seguros, né? Quantas vezes você não tá no seu carro, tá lá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras? Isso acontece muito. Sim, sim. Mas eu falo, não, vai lá, compra o que você quer. Lá vou ficar aqui no carro ouvindo Energia 97, ouvindo joguinho de futebol, não é? Isso acontece muito. Aí de repente... O que aconteceu? E por culpa da mulher, porque você tava lá porque você tá esperando ela. Mas batem na tua traseira. Nossa. Separado e bateram na tua traseira. Bateu? Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Oxi. Que sorte, hein, meu rei? É, mas a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. radio97.com.br. Olha, vamos manter contato com o Motinha? Será que o Motinha pode entrar no ar ao vivo, direto lá de São Miguel Paulista, né? Onde acontece o pedágio Energia contra o Frio. O Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também de HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Enquanto a gente espera o contato do Mota, sim. Você viu que o presidente do Santos tinha dito, né, RG, que o Gabigol tava tudo certo a renovação? O Gabigol desmentiu. Não é bem assim. O Gabigol deu uma entrevista. Não é bem assim. Diz que tem uma proposta aí muito boa vinda da Juventus, da Itália. Exatamente. Né? Então, o presidente tinha renovado, mas não renovou. Mas na boa, o próprio presidente do Santos, ele disse que essa proposta é mula sem cabeça. Dizem que existe, mas ele nunca viu. Então, antes de chegar uma proposta, teoricamente, para o empresário que diz que existe, etc e tal, essa proposta precisa ser para o Santos. O time que detém o direito federativo do jogador é o Santos. Por mais que o empresário diga não, porque tem, muitas vezes empresários utilizam outro clube aí, principalmente europeu aí, para fazer uma pressão, para renovar o contrato e pagar o que o cara quer. Não tô dizendo que é o caso aí, porque eu acho que até o empresário do Gabigol é o Wagner Ribeiro. E o pai do Neymar. E o Wagner Ribeiro é um cara influente, ele tem aí contatos e ele deve ter de fato aí uma proposta na manga. Mas pro Santos, o presidente do Santos disse que não chegou nada. Mas isso não preocupa, mano, porque o presidente do Santos já deu demonstrações do quanto ele é duro em negociação, cara. Então não tem esse papo, né? Ele vai vender se realmente for uma coisa satisfatória, tanto pro Santos quanto pro Gabigol. Agora, acredite, muito mais pro Santos. Ele não abre mão, não, velho. Mas se pingar essa proposta mesmo aí que a mídia tem divulgado, RG, caramba, é dinheiro, hein? Sim. 30 milhões de reais. A mais que Chelsea. Ah, não. A proposta da Juventus. 73 milhões de reais. Sim. 30 milhões a mais do que o Chelsea teria. É que oferecido. O Santos teria direito a 40% disso. Vai dar uns 30 milhões, né? É, isso aí. Então, mas aí o Santos pode utilizar a tática que o São Paulo está utilizando agora, também. Agora, se pro Lucas Lima, que só tinha 10%, ele fez jogo duro, você imagina pro Gabigol, velho. É verdade. Sombra. Fala, vó! Eu tô no apuramento aqui, mas parece, olha que tempos de azar, viu? O que foi? Que o Inter devolveu o Leandro Almeida pro Palmeiras. Ah, não! Não! É verdade. Falar nisso, verdade. O Falcão assumiu lá, né? Tá todo mundo Falcão dizendo. Assumiu mas, lá. Jogaram o azar pra cá, viu? É Dura, eu aposto. 6 meses. Bom. 6 meses? Até o fim do ano, então. Até o final do ano. Até Falcão? O final do ano? Falcão? Até o final do ano? Se chegar. Chegarão. Olha. E chegar. Mas é, sei lá. Tem que mudar de treinador quando a gente vai jogar com os caras. Domênico. É brincadeira. Faltava um jogo, né? Um jogo, Dodô, faltava. Mas o Falcão... pedra no sapato do Palmeiras. O Falcão não é até o final do ano, não, viu? É o contrato do Falcão até julho do ano que vem. Não. Aí tá falando que cai antes, mano. Ah, eu tô dizendo que cai antes. Domênico, lamento te dizer, mas o Palmeiras não ganha domingo. Por que não ganha domingo? Porque o Inter, ele perdeu 4 ou 5 seguidas então, agora. É isso que eu falo. São porque, 7 jogos sem ganhar. E trocaram o treinador. Cara, só pros caras virem motivadão, assim, saca? O Palmeiras, ele tem um azar desgraçado com o Inter. Já tem. É normal. Desde já, 96, aí é natural, né? Já é natural. Desde 96 que não ganha lá, esse sabia? Esse azar foi quebrado na Copa do Brasil, que nós tiramos mas não ganha lá desde 96. Mas foi complicado. Foi complicado. O Palmeiras vencia por 2-0, os caras acabaram empatando o jogo, em 2-2. E estavam levando o jogo. Porque o Palmeiras tinha empatado em 1-1 e esse 2-2 aqui levava o Inter pra semifinal. Mas o Palmeiras fez o terceiro mais feio na sequência. Ah, sim, sim. Mas deu ó, vou dizer, cara, é a pedra no sapato do Palmeiras. Vamos colocar ouvintes no ar. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho. Sou eu? Siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Eu sou um bombardeiro. Muito alô? Bom. É bom. Alô? Quem fala? É Ricardo. Ricardo do quê? Seu que eu conheço. Ricardo Lopes. Calma, beijinho. Quem mais? Ricardo Lopes. Ricardo da Costa Barros Lopes. Da Costa Barros Lopes. É, 3 vezes sem juros, é verdade. É. Ricardo da Costa Barros Lopes. E quantos anos, velho? 36. 37. RG 3.7. Você pegava quando era criança aquele ônibus lá? Qual ônibus aí? Fazia a Penha Lopes. Não, ah, não. Sensacional! Não tinha ônibus. Sensacional! Dá 10 pra ele aí, chamador. Bela piada, irmão. Só? Passou. Não tinha. Pediu pra 10 aí, o ouvinte. Não tinha aquele ônibus, não. Tinha. E qual que é o bairro aí? Ah, eu que eu conheço. Eu moro no Sarcomã. Amiguinha. Meu, Sarcomã. É Sarcomã. Em São Paulo, amigo. Não, é zona. Tem que falar zona, aí, trouxa. Olha os trouxas Que isso? Revoada de pombos. Ah. É, a águia assustou os pombos. Ah, entendi. Qual que é o time, ó, brother? Ficou espantado. Eu torço pro Deus. Único bicampeão mundial que ganhou Libertadores invicto. Ah, Corinthians. Mas olha, por que bi? Da onde é o outro? Aproveitando que é corintiano. Coringão, vamos lá. Não, nós não, estamos... pera um pouquinho, Sombra. Eu sou santista. Invicto é o Corinthians, Paquito. O Santos não ganhou Libertadores invicto. Acho que ganhou. Tem certeza, mano? Pesquisa lá. Ganhou. Ganhou qual sim. Libertadores? Qual? Vocês estão falando? A primeira não. Ganhou sim. Você não era vivo, Paquito. Você tem que falar do que você viu. Ainda não era vivo. Você tem que falar do que ele viu. Quanto convém? Ainda não era vivo. Quanto convém? Ainda não era vivo. Tá exaltando um feito que você nem viu. E a história? Tá na história, pô. E a história? O primeiro título colorido que você viu, bacana, foi graças ao Corinthians. Paquitão. E a história? Só teu time tem história? Mas ele não viu. Cinco times, olha a informação. Cinco times já foram campeões invictos da Libertadores. O Corinthians foi o sexto. É que o Corinthians foi o mais expressivo, olha, né? Penharol em 60, Santos em 63. Aí, ó, não foi 62, tá vendo? Né, 63, independente. A primeira, não, o Domenico falou a primeira. Olha, a primeira deles. Não, a primeira foi 62. 62, 63. Independiente foi campeão em 64. Estudiantes em 69 e 70 e o Boca em 78. Ou seja, só na época que a Libertadores tinha três times. Eles foram campeões. Você tá louco! Acho que é. Para, chamada mano. De recalcado. Mas era na época que se jogava Libertadores, né? Não. Agora hoje jogos. Qualquer um tá ganhando Libertadores. É o que eu tô falando aqui, ó. Essa Libertadores aí era dois times só. Qual dois? Qualquer um hoje ganha Libertadores. Ué, qualquer um ganhava naquela época, quatro jogos. Ah, sim. Mas o Ricardo. É verdade. Ricardo. Vamos falar do Santos, né? Você é santista, pô? Eu sou santista, graças a Deus. Viu o jogo ontem, Ricardo? Vi sim. Aliás, eu queria... pelo que eu li no UOL, Sombra, você falou que essa proposta do Gabigol aí, os 20 milhões de euros que o Juventus está oferecendo, seria para dividir pelos percentuais lá. Mas eu acho que, na verdade, essa proposta seria de 20 milhões de euros para parte do Santos. E por isso que eu acho que o Modesto vai acabar cedendo, viu? Porque é muita grana só pela parte do Santos. Não, eu acho que a oferta... Olha, pelo menos a informação que está no UOL. A oferta então, total... Então, matéria do UOL também. Seriam 30 milhões de euros. 30. Tá? 30. O Chelsea tinha oferecido 30 milhões de euros. É o Chelsea? A primeira proposta foi do Chelsea. Foi do Chelsea. É verdade. A Juventus fez uma proposta... É menor. Você tem razão, cara. 20 milhões de euros a proposta da Juventus só pro Santos. Só pela parte do Santos. Eu gosto muito do Gabigol, mas por essa grana tem que ir. Ah, lógico que vai. Mas, velho... Acerta a vida do Santos. A gente tem que se prender aqui. 20 milhões. Gente, não vamos... Euros. Não vamos continuar esse papo, Sombrar, porque o próprio presidente do Santos, ele disse que essa proposta é uma mula sem cabeça. Ele falou, todo mundo fala que existe, mas eu não vi. Bom... Chegou pra ele. Lógico. Entendeu, RG? Lógico. Se a pessoa interessada na transação vai oferecer um dinheiro, a mesma coisa. O RG ele tem um carro. Eu quero comprar o carro do RG. Não adianta eu falar pro bar, quero pagar 100 mil reais do carro do RG que vale 80. Ué, eu tenho que oferecer esse dinheiro pra RG. Não adianta oferecer pro bar. Qual o intuito eu teria, RG? Mas divulgar esse valor e começar com esse oba-oba. Você tá certo. E a gente conhecendo. Sendo que o Santos é o dono do Atlético, não recebeu nada. E a gente conhecendo o presidente do Santos, é o que eu tô dizendo. Ele não vai entrar nessa nave aí e viajar na maionese. Não, não tem jeito. Tem que ser a coisa muito. Mas eu acho que se o Wagner Ribeiro falou que tem, deve ter mesmo, viu? Não. Porque a do Chelsea também foi assim, cara. Pera. E depois que o Modesto negou, ele confirmou que chegou mesmo. Mas velhinho, se tiver, Se tiver, ele vai vender. É, vai, você não tem a dúvida. É muita grana. É muita grana. Como é, é muita... que alguém vai recusar, porra, 20 milhões de euros, cara? É. Dá pra pagar mais da metade da dívida do Damião. Então, eu ouvi dizer que tem uma reunião segunda-feira e que aí o Wagner Ribeiro vai pôr na mesa segunda-feira. Com carta assinada e os canal. E aí vai. O RG Ricardo, outro jogador que diz ter proposta é o Zeca, lateral esquerdo. Proposta é do Atlético de Madrid, bom jogador. Eu acredito que o Zeca, tanto o direito quanto o esquerdo, o Gabigol, o Thiago Maia, o Vitor Bueno, esses caras vão receber propostas. Esse Zeca é bom jogador, cara. Entendeu? Eles vão receber propostas. Mas esse cara aí também é outro que é pavio curto. Esse cara aí também direto é enfesadinho, Direto ele quer deixar braço na cara dos outros, direto ele é maldoso, ele entra por cima. E outro é jogador, que começou mais ou menos lá também, que até eu lembro que o RG não gostava muito dele, mas de um ano pra cá, ou até um pouco mais, tá jogando o fino da bola, é o Vitor Ferraz, né, RG? É, o Vitor melhorou, né? Melhorou bem. O fino é muito, hein, Ferraz? Ele muito bem, cara. É. Ele se entende muito bem com o Lucas Lima. É, ele melhorou bem. Mas olha, o Vitor Ferraz não está entre os três melhores laterais direitos do país? Ah, eu acho que sim. É, hoje pode ter, porque você... Jogando no país? Porque se você for pegar, acho que o melhor não tem, né? Eu acho que é o Fagner. O Marcos Rocha, que teve uma contusão agora, vai ficar um tempo afastado. O Jean tá jogando bem no Palmeiras. Sai disso. Mas eu acho que o Jean, ele quebra o galho, viu, Domênico? Mas será que tá jogando bem lá, hein? Eu acho que o Jean quebra o galho também. Marcos Rocha, será que vai ficar muito tempo parado? Não, quebra o galho, mas tá jogando bem. Não, eu acho que o Jean quebra o galho, mas pega qualquer outra. Quantos outros laterais de ofício direito estão jogando mais bola que o Jean? Pô, o Fagner, 10 vezes mais. Mas quantos são? Assim, o Fagner eu acho que ele é melhor mesmo. Mas quantos mais tem? Mas eu acho que os melhores laterais direitos são o Fagner, Marcos Rocha e o Vitor Ferraz. Tá por aí. Entendeu? Depois disso, qual que é o outro? O William é bom jogador também, que é do Inter lá. Não, é jogador sim, como não, Eu acho que é promissor. Para. Jogando hoje, o William ou Jean, prefiro o Jean. Não, mas o William, não dá pra descartar e falar uma porcaria. É um jogador não disse que é uma porcaria. Você falou, para. Não, eu tô dizendo o seguinte: você quer o seu time jogando bola hoje, na lateral direita, o William ou o Jean? Então, o Jean, eu acho ele bom jogador também, mas eu não acho ele essa unanimidade toda. Não é unanimidade. O que eu tô dizendo é que o nível é tão baixo. Sim, e o Jean é um cara diferente. É um cara que joga bem na lateral. Eu acho que ele tá indo muito bem na lateral do Palmeiras. E ainda ele consegue jogar no meio de campo, é polivalente, o cara é muito mais útil pro jogo. Tudo bem, eu também. Vocês gostam do concordo, barriga de cadela véia lá, o Edilson? Quem? O barriga de cadela véia. Você tá de brincadeira. Ah, não, aí não. Ah, né, vamos falar de outra coisa. Não, ele sacanagem. Só sabe jogar com bola parada. Bem demais de bola. Esse não sabe nada. Esse daí alguém colocou lá e nem ele sabe por que ele tá lá. Ô, velhinho, foi surpreendente essa campanha do Santos aí no brasileiro, cara? Então, RG, vocês dizem aí que o Santos tem um time de 11 bom, mas não tem elenco. Também outra coisa que agora, com a chegada desses reforços aí, cara, eu já tô começando a mudar de ideia. Não, porque não... hoje você vê um Copete, um Rodrigão, que a hora que o Ricardo voltar ele vai ser banco, um Yuri que veio do Audax, que eu acho um baita meio campista... Quando o Renato parar, ele vai naturalmente assumir o lugar. Então, acho que o Santos hoje tem uns 4 ou 5 jogadores que podem sair do banco e assumir lugar no time, sem perder muita qualidade. Então, acho que assim, bobeou nas primeiras rodadas. Não era para ter jogado daquele jeito que jogou contra o Corinthians, não era para ter perdido do Atlético Paranaense tomando gol no final do jogo lá. E isso fez a gente ficar longe do Palmeiras. Mas eu acho que o Santos... Se botar a cabeça no lugar e se acertar aquela bola aérea na defesa, tem time pra brigar por título, não só por G4. Mas eu não discordo de você, e por isso que eu acreditei desde o início do ano. E o Santos provou isso. A única dúvida e a única crítica que eu faço é com relação à zaga do Santos. É ali, o nosso pecado está exatamente ali. É a zaga do Santos. Também acho. A hora que acertar a zaga... O resto do time é muito bom, cara. O David Braz faz falta, cara. Não é nenhum primor de técnica, não, mas ele melhorou muito nessa segunda passagem pelo Santos. Contrataram um zagueiro lá, não foi, RG? Sim, Não tem um menino que joga, Luiz Felipe, é isso? É, esse é o que tá jogando agora no lugar do David Braz. E tem um outro também, que acho que veio da... Gringo, né? É, um gringo aí que ainda não estreou. Né? O Nogueira. É, esse Nogueira. Chama aí. Nogueira. É o Diogo Nogueira? 22 anos, eu acho. É um molequinho. Ele era uma revelação do Banfield. Aí o Banfield ficou bravo que ele tinha um pré-contrato com o Santos e não escalou mais ele. Ele não joga desde outubro. É, esse tá, 22 anos, é um garoto novo. Vamos ver aí, né? Quando mas estrear... garoto velho existe? Hein? Garoto velho? Eu sou um garotão velho. Ah, RG. É, eu sou um garoto. Segura aí, RG. Você sabe. É, olha o que a gente tem que ouvir, estranho. É. Ah, segura, você segura, você segura. Mesmo outro dia disse: nossa, RG, pô, você tá tão bem, cara. Tô, pô, ô, louco. Eu falei isso. É, falou, RG? É. Ô, louco. Olha a sombra querendo comer. Pergunta pra produção. Rodar, né? É, não sei. Não. Olha. Que porra é essa? Essas inversões costumam acontecer do lado de lá da mesa. Pra mim, ele não fala isso. Mantinha problema seu. Se entenda com ele. É só madeira, só. Velhinho, vamos pegar uma carninha de madeira. Uma carninha de pescoço aí, de, é, domingo. Ponte Preta. Já pegamos outro, já. É sábado, não é, RG? Oi? Não é sábado, acho que é sábado. Não. Sábado, RG. Sábado ou domingo? É só apurar certo, é sábado, né? Você é jornalista. Acho que o Santos joga sábado. Não, aqui... Eu sei com certeza. Aqui, com tá, certeza. Aqui tá domingo. Não, não tá sabadão, domingo. RG. Sabadão, 6:30 da tarde. Na internet. É, sábado, 6:30 foi sábado, o que eu vi. Sábado, 6:30. Eu vi sábado. Assim. Tá bom, e aí, quanto? Cara, tem que ganhar. Tem que ganhar da onde, ponte, é lá? Depois... Vila. É na Vila. Aí depois a molecada vai lá pra Olimpíada, mas a tabela do Santos agora não é das mais difíceis, não, até o fim do primeiro turno. Acho que joga duas seguidas em casa contra Flamengo e Cruzeiro. É, tem que aproveitar, né? É de encostar no Palmeiras, cara. Tem que aproveitar, é, o Santos ele vai pegar esse próximo jogo com a Ponte Preta, depois ele sai pra pegar o Vitória. Aí depois, na sequência, o Santos ele pega o Fluminense no Rio de Janeiro. É, na Dominicana não ganha de ninguém, hein? O Santos pega o Flamengo. Ah, quer falar até o final do brasileiro? Não, é só até o término do primeiro turno. E depois o Santos ele pega o América Mineiro. E no Paulista 2017. Em Pretzel, do ponto de vista jornalístico, ele está fazendo certo ou errado? É, com certeza, está dando argumentos certos, né? É a tabela até o final do primeiro turno. Inclusive, oi, sabadão, ó, fala, sabadão velhinho. Só para passar aqui os jogos. 16:00 também tem Botafogo e Flamengo. Jogo bom isso aqui pra ver. É um jogo na ilha, né? Olha, vocês viram? Lá na arena do Botafogo. No Luso Brasileiro. É. Ô, RG, só pra me despedir aí que vocês foram momento separar. Estádio guarda guarda uma informação. Último jogo do campeonato é Santos e América Mineiro na Vila. Se depender desse jogo pra ser campeão, acho que é nosso, hein? Cadê o momento fanfarrão? É um bom jogo, ué. O problema é que não dependerá desse jogo, né, velho? É, velho, tem umas coisas antes pra fazer agora, aí, fera. Vamos ver se vai só depender desse jogo. Tá, né, segurado aí. Ô, oh, você viu a declaração do Lucas Lima, ô, Ricardo, depois do jogo lá? Então, ó, isso é uma coisa que me deixa bravo com o Lucas Lima. Eu acho que todo esse clima que ele cria contra o Palmeiras faz ele jogar mal. Você sabe de onde que ele deu essa declaração? Eu tive informação aqui que ele deu de dentro do bolso do Matheus Salles, é isso mesmo? Não, também não é assim não, porque ele jogou bem o segundo tempo. Não, vocês porque vocês parece que ele não acertou um passe, fera. Então, ele tava de dentro do bolso do Matheus Salles na hora que ele falou isso aí? O segundo tempo ele jogou bem. Ah, jogou muito demais, nossa. Impressionante como joga a bola esse cara. A jogada que o Thiago Maia perdeu foi jogada dele. Isso. E depois teve uma outra bola que ele roubou, não sei de quem, do Palmeiras, que o juiz inventou uma falta que não foi nada. Nada. E tava saindo 4-2 do Santos. Mas ontem, no segundo tempo, o que vocês fizeram pra segurar ele? Não precisou fazer nada, ele não fez nada. Assim, então você não viu o jogo? É, eu tava lá, fera. Porra, ele não fez nada? Fraco. No segundo tempo? Fraco. Assistemador de cotovelo. Cara, jogador que joga jogo pequeno, não, malandro. A hora que ele pegar um clássico, meter a bola debaixo do braço lá e resolver, aí eu vou começar a dar valor. Jogador de jogo pequeno. Nem continua que eu já senti qualquer. O Gabigol, por exemplo, que é um cara que eu acho muito mais bola... Ele pega a bola e parte pra dentro, não se intimida com toda a marra dele lá. Lucas Lima, jogador de jogo pequeno. O ano passado, na Copa do Brasil, a gente perdeu pra vocês, tá certo? Engole o choro, inclusive. Cotovelinho. Engole vocês ontem, que acharam que ia deitar e rolar. Antes disso, a gente tirou São Paulo e Corinthians... E você precisa ver os VTs pra ver o que o Lucas Lima jogou. Eu falei, meu, só jogo pequeno que ele joga. É, ele não sabe. Deixa ele. Esse um estranho no ninho é manézão também, hein? Esse estranho no ninho vai todo mané também, ó. Chorão, hein? Ele é estranho na terra, esse cara. Ele deitou no São Paulo. Chorão. Ô, fera, estranho na Terra é você, mano. Tá precisando de uma mesa mediúnica pra participar do programa. É muito estranho, cara. Mas brincadeira, a parte eu gostei de estranho. Ele tem o espírito do programa. Ele é muito estranho, mano. Muito bom, gostei também. É isso aí, fera, tamo junto. Valeu, velhinho. Valeu. Se não tivesse o Domênico, eu já tava contratado. Gente, olha só. Só deixa eu dizer a última coisa, cara. Eu ouço vocês desde 2000. É papo sério. Ouço quase todos os dias. E a chegada do Rudy Landucci fez muito bem ao programa. Olha, tá aí, zoando o cara, ô palhaço. Tá zoando o maluco. Eu não zoei ninguém, tinha assim. Tinha que ter uma coisa no contrato dele aí. Todos os dias, obrigado. Sob contrato, ele tinha que fazer uma pontinha, pelo menos. Ah, o Sobra não quer que eu venha todo dia. É estrela. Pô, velho, todo dia ele faz uma ponta. Fazer uma pontinha. Não pode faltar. Não, eu faço uma ponta todos os dias, senhor. Mas é, não, o Aguinaldinho tem que ter todo dia, ô Rudy. Não pode faltar o Aguinaldinho nunca. Ô, você mora onde, mano? Eu moro no Sacomã. Tá, então vai, ó, sábado na Vila Leopoldina, eu faço show. Não, eu preciso divulgar, o Sombra deixou. Ó, Teatro UMC na Vila Leopoldina, Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, o meu solo, com músicas autorais. Inclusive tem uma música que eu vou mostrar pro Sombra, depois você vai gostar. Em homenagem a um amor que eu perdi e não quer voltar, que é o meu cachorro. É, eu fiz uma música, um pagode romântico em homenagem ao meu cachorro. Ela chama Limpei Cocô, bom. Limpei Cocô de Outro Alguém. Pagode romântico. É verdade. Amanhã eu vou gravar, eu vou mostrar pra você depois. Boa, mas... O show do Rudy é top, cara. Eu vi no resort lá. Cara, você parece um jacaré. Esse cara é um animal, fera. Você não é um jacaré banguela, não? Pô, não sou, cara. Não ganhei essa grana toda ainda. Ricardo, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação, viu? Alô, Ricardo. Abraço pra vocês aí. Tchau. Tchau. Excelente. Mais um ouvinte no momento... Sem parar! O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, para ser a VIP do seu carro. Ativa! Forma de uma gazela! Da forma de um trenó de gelo! Ô Domênica, você fez esse desenho aí? Isso com a tua mãe. Peraí! Eu falei pra ela. É por causa do gelo, a forma que eu pedi pra ela fazer. É por causa de coração de gelo, porque então, você. Aí eu pedi pra ela, quer saber a forma que eu mandei ela ficar? Forma de uma gazela. É melhor não. A mãe dele ia pedir uma forma legal. E outra coisa aqui. Forma de uma. Quem gosta falar, de ver os rapazes se pegando em novela é o RG. Eu nunca falei de você essas coisas. Olha, tá, o RG é narrador de novela. É, me mandaram mensagem aqui dizendo que o RG narrou muito bem. Narrou bem, é. Alô. Tá bom. Alô. Quem fala? É André. Ô, André, tudo bom? Tudo bem, beleza. Ô, André do quê? Beleza. André Rosa. Quem mais? Quem mais? Jesus. Quem mais? Só isso. Porra, vem três vezes sem juros, hein? E quantos anos, velho? 38. 38, RG. O que você prefere, Domênio? O quê? Tipo o quê? André a pé ou de carro? Ah, sensacional! Mas é sensacional! Nota 69! Oh, tá bom. Ó, oh, tá bom. Quarta-feira? Tá bom. Meu Deus. Tá bom, salvou a hora. E o bairro, qual que é o bairro aí? Jardim Helena. Ô, Benjinho. Jardim Helena. Meu, você é o que eu conheço, Jardim Helena, hein, Bá? É sempre assim. É Zona Leste, amigo. É isso mesmo, Bonifácio. Meu, no Dia Mundial do Rock. Se eu errar... Onde você tá? Onde você tá no Dia Mundial do Rock? Você tá onde, pô? Hein? Eu fui junto com o Benja visitar o Capiroto. Vai bater cabeça, meu amigo, uma rodinha com o demônio. Vocês foram mesmo. Eu vi uma rodinha com o demônio. É brincadeira, meu. Oh. Ah, meu Deus do céu. E o time, brother? Pro finalista da Libertadores. Mais uma vez, tricolor. É Boca? Boca? Eita, nossa. Olha mais um iludido aí, ó. Cara, não dá pra entender isso, cara. Pior que tem a promoção do Hero, que o ouvinte ganhou lá, a viagem pra Colômbia, com a delegação, deve ser um prêmio do caramba. Mas engraçado deve ser ele falando, o Sombra perguntou pra ele, pô, e aí, você falou com o time, como é que tá aí a confiança e tal? Falei, falou, ah, mas você falou com quem? Com o Denis, ele falou que tá confiante pra caramba. Aí, cara, é pra terminar. O Sombra não gostou da piada, o Sombra ficou bravo. Né? O Sombra rima, no fundo ele tá puto. Ele tá pensando, não contrataria mais. É que passa muita confiança, cara. Pô, eu falei com o Denis, ele tá assim, ó. Vem em mim que é nóis. Ah, mas na boa, velho, dependendo do Denis num jogo desse aí... Não dá pra depender. Mas imagina, velho, São Paulo faz 2x0, vai pros pênaltis, o maluco é o herói, velho. Não, tomara. Cara, o jogo vai ser 3x1, não, dá pra, não tem como ser 2x0, mano. Você imagina pior, né, Sondra? Não, 2x0, não. Não, vai, tá 2x0. Aos últimos minutos do ataque dos caras, o cara cruza lá, o Denis falha, velho. É um frango. Não, esquece, tem que ser 3x1. Aí ferrou, velho. Eu lembro desse negócio aí. Na final da Libertadores 2000, no, que o jogo foi no Morumbi lá... E quem ganhou? Eu tava lá, o Boca. Ah, tá bom. Eu tava lá na porta do Morumbi, assim, que eu entrar. Mas nós chegou, lá, né? Então, nós tava e chegamos, E né? chegou o ônibus do Palmeiras, né? Se não fosse o Baldo Aquino naquele jogo. É, e a gente tinha passado o carro lá, maldito, foi roubado lá. Maldito Baldo. Mas na volta, Aquino. Né, cara? Mas na ida, tá entrando, né? Tá entrando o ônibus do Palmeiras. Aí todo mundo gritando lá de fora, tava lá. Aí o Argel, lembra do Argel? O Fux. Ele abriu o vidro e fez assim, ó. É nós! Ele que falhou. Aí eu olhei. Ele que falhou. Pera, não, vamos ganhar. Né? Os caras estão com sangue nos olhos. E o Argel fez a principada lá, velho. Ele foi o cara que falhou, velho. E nessa época aí o Zé Roberto tinha 35 anos. Ô, André. Diga. Qual que você acha que tem que ser o esquema hoje? Vai pras cabeças, loucura total. Arrisca tudo logo no começo ou vai na manha, sente o jogo, tenta fazer 1x0 conforme a possibilidade? Cara, eu acredito que tem que ir na manha, tá? Não adianta se afobar, né? É, tenta fazer 1x0. Segura pra não tomar gol, o máximo possível. Mete 1x0, segura, cozinha o jogo aí. Pelo menos desce com 1x0 pro vestiário. Volta e tenta o segundo gol, cara. Volta, tenta o segundo gol e se tiver tempo, terceiro gol lá no finalzinho. Ah, ó, que beleza, que cenário perfeito, né? Tomara. Aí se tomar um, já volta com a vaga de qualquer jeito. Isso é verdade, né? Porque 3x1, aí o São Paulo classifica. Entendeu? Enfia o regulamento debaixo do braço e vambora. Ó, se for pra classificar, cara, não se engana, Joe, não se engana, já era. Se for pra classificar, eu prefiro que classifique com 3x1 do que nos pênaltis. Não, nos pênalti é muito ruim. Não, pênalti é horrível, né, cara? Pênalti não dá, né? É, não dá, cara. Apesar que se for pro pênalti e o Denis fazer o que ele mais sabe fazer, que é rebater a bola pra frente, tá ótimo. É, isso é verdade. Mas, ó, dias difíceis virão, hein? Se São Paulo for eliminado hoje, que parece que vai ser meio óbvio, São Paulo no final de semana vai pegar o Corinthians. Pode tomar novamente uma goleada. Então, mas é que tá. Se numa dessa toma uma chacoalhada igual tomou, não 6x1, mas que tome uns 3-4x0. Já balança. Depois, o São Paulo sai pra pegar o Grêmio em Porto Alegre. É, uma sequência complicada, né? É, velho, porque aí cabeças podem rolar, velho. Não, aí é pedreira, mas agora não adianta pensar em Corinthians e Grêmio. Esquece, brasileiro não existe. Foco total pra esse jogo, cara. É o jogo do ano, o jogo da vida. Foco total nesse jogo e vamos tentar buscar esse resultado e trazer essa vaga. É, mano, mas eu não acho, viu, que cabeças rolam. Será que não? Tipo treinador, você quer dizer? Não só com relação ao treinador, Sombra, mas, por exemplo, uma eliminação da Libertadores já pesa. Por mais que São Paulo já tenha, talvez, hoje, a consciência de que tá difícil, que a eliminação já é um negócio meio que inevitável, mas perder um clássico pro Corinthians, já é um clássico local aqui que você sabe que pesa demais aí quando existe uma derrota. Dependendo da forma como acontece essa derrota, pode pesar ainda mais. E depois uma partida contra o Grêmio... Mas que cabeças rolaria, por exemplo? Quem? O quê? Então, o RG, ele ensinou aqui que o Barça pode cair no começo do programa. Ah, não ensinuei porra nenhuma. Vai te catar, meu. Você tá aprendendo não, a discussão. Será que não é pertinente? Não vejo, não sei, não sei. Não vejo, não. Eu estou dizendo é que não existe essa coisa de torcedor ama técnico. Torcedor segura a onda de técnico. Mas eu não acho não, viu, mano? Eu acho que... Não rola nada não com o Balsa não, cara. O cara segura o Balsa, não porque ama a técnica, a diretoria gosta, porque o resultado dele foi bom pra caramba esse ano. Porque você pensar, aquele time do São Paulo lá, que tava sendo esculachado lá no começo da Libertadores, no Brasileiro, ia chegar na semifinal da Libertadores, ninguém cravava um negócio desse, nem o mais doente São Paulino. Então, o resultado que ele trouxe até agora é bom pra caramba. Não, o resultado é que o cara conquista, cara. Vai pesar na balança dele o Paulista, que ele saiu. Vai pesar na balança dele a Libertadores, que ele saiu. Vai pesar na balança dele se não se recuperar no Brasileiro. Não é assim, pesa, não, cara. Pesa na balança, sim. Vai pesar na balança dele, ok. Também do outro lado da balança, desfalque de Ganso, de Kelvin, de Michael, expulsão. Ah, tem um monte de elementos aí, cara. Sombra, você sabe onde que história. Se o São Paulo tivesse o jogo... Eu acho assim, RG, se ele cair na Libertadores agora e emendar 3, 4, 5 derrotas seguindo o Brasileiro, Aí a história muda de figura. Mas na largada agora... Não acho. Não. Cara, eu acho que tem mais crédito que débito lá no clube. Mas você falou exatamente o que eu tô falando. Não é, ele não vai voltar demitido. Entendeu? Se o São Paulo fosse eliminado com o time completo e aí voltasse pro brasileiro sendo, tomando só sacode, aí ok. Porque aí você começa a questionar o trabalho. Não, na boa. Ele não tem o que fazer. Não sei se já cai, Sombra, mas é aquele negócio. Se não mata, aleja. O cara pediu o Bufarini, os caras trazem o Ítalo. E agora que eles pediram quem mesmo, que eu não lembro? Ah, o Caraglio. O jogador com o nome de Gino Itália. Gente, cara, como é que uma diretoria de time se livra da responsabilidade. Da irresponsabilidade pelo fracasso de um time. Ó, e só uma informação aqui, ó. O torcedor que tá indo agora pro Morumbi pode ir tranquilo, que tá sem trânsito, né? Mas não é no Morumbi! Não, eu disse o torcedor, eu não falei que o jogo é lá. Só foi informação. Não, o cara às vezes tá indo pra casa. O torcedor indo pra casa que mora. Agora você dá notícia de trânsito. A informação é coerente, né? Ô André, deixa o seu palpite pra logo mais, pro milagre de Medellín. Que milagre? É 3-1. Tem que gravar já, torcedor. Já tem que gravar, pegar várias cenas, imagens, pra depois fazer o DVD. Você acha que eles estão isso? Olha, Domingo, faz o DVD do Denis falando assim, é nóis. Já foi, mano? Esse é o típico jogo que poderia já ser igual na Copa do Brasil. O adversário vem em casa e mete 2-0. Acabou, eliminou. Pra abreviar o sofrimento, olha o discurso desse infeliz. Não ilude o torcedor. E aí depois ele manda. Não, mas você não pode abandonar o time. Esse mano é advogado do diabo. Não, mas é que tá, ô Domênico Gato. Olha o discurso, velho. É que eu acho extremamente frustrante. O Sombra chega aquele discurso de loser. Ah, não, agora tá difícil. Ele precisa alimentar uma chama, mesmo que mínima, no torcedor de São Paulo, de que o São Paulo possa, talvez, classificar. Mas isso me motiva a zoá-lo, Domênico. E aí, se ele começa aquele discurso de loser, de cabeça baixa, não tem graça aloprar o cara. E ele fica bem em qualquer opinião, entendeu? Imagina, em qualquer situação de resultado do jogo. Imagina. Né? Se ganhar, ele chega aqui amanhã e fala, não, falei? Era difícil. Mas eu quero valorizar. Não, ô RG, eu quero valorizar o ato de eu tripudiar em cima dele. Eu te conheço. Não teria graça eu tripudiar em cima dele? Não, mas você incomoda o Mota, a mim não incomoda. Não incomoda. E ó, mano, deu uma confusão aí. Quando acabou o jogo, falaram dos modinhos, não foi? A torcida. Foi. E agora o Twitter oficial independente escreveu aqui: 2.000 colombianos no Morumbi, 100 São Paulinos na Colômbia. Somos a resistência. Ame mais o São Paulo, ou seja, essa briga aí deles continua, hein? E de falar, de modinho. Você também tá virando. Ah, eu tô aqui lendo, pô. Eu li, eu tenho que falar, eu sou jornalista. Tá aí depois se eu só falo do Santos, eu sou santista. Que... Você tá virando um. Tinha dois. Ah, mas foi uma intervenção aqui sensacional. Aí. Sensacional. Agora você foi bem. Mas eu não quero elogio seu, não preciso elogio seu, não, hein? Foi bem, né, ou não? Eu não preciso de elogio seu, seu moleque. Foi bem. Mas o Cláudio Azedão é maravilhoso. Obrigado. Eu só quis falar aqui. Como eu gostei de até aproveitando esse insert maravilhoso do Cláudio Azedão. Vai dar São Paulo 3-1, você vai ver. É claro que vai, é claro. Ah, seu menino. Você sabe que os colombianos vieram pra cá e vários não conseguiram ir embora. Estavam pedindo dinheiro pra poder voltar, é sério? Eu fiquei sensibilizado e comprei umas coisas deles, só pra ajudar. Aí eles conseguiram fretar o avião. Ah, é? Os caras que vêm pra cá, eles vêm com a barriga cheia, né, velho? Ai, ai. Ô, André, um abraço pra você, boa noite. Se eu mexer, faça! Vamos lá, Black & Decker, Druta Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Opa, no final do programa você concorrerá a uma mochila da Druta Máquinas. Vamos lá, mais um só, Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit exclusivo do desodorante Extreme. Boa, e queria mandar um beijo aqui aproveitando também para Marina Luiz aí da Bozano. Valeu, Marina, um beijão. É, pra finalizar, o Rio, manda. Me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Ganhou uma camisa do Tricolor também, cara. Tá vendo? Ô, presentão também. Opa! Pô, da hora. Se é eliminado pela minha camisa, você ganha, né? Já dá pra enxugar lágrimas, velho. É. Ô, André, um abraço. Lágrimas, só alegria. Um abraço, cara. Valeu. Eu vou mandar um abraço pro Regis também, o amigo palmeirense que eu tenho aí, que tem que comemorar mesmo que eles estão aí como na liderança do campeonato, que a última vez que eles viram isso foi na segundona. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Vamos lá, mais um ouvinte, o último ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vipão. Quero ver outra vez seu casalinhos de noite serena. Ai, alô. Parece que ele quer ficar na Paulista. Alô. Né? Alô, Dudu. Opa, quem é? Alô, Dudu. É Johnny, Dudu. Ô, Johnny, tudo bom? Tudo bem. Johnny do quê? Johnny William. William? Santos Souza. Johnny William do Santos Souza. Ah, isso que ferra o nome do cara, velho. Por que, mano? Johnny William, você fala... Começa legal, né? Né? Silverstone. Depois de Baiana. É, mano, o bagulho é velho. Começa legal, velho. Johnny William, você fala... Tipo, Richard da Silva. O que foi, Danilo? Ah, tá bom. Quantos anos você tem, velho? 28. O RG 2.8, hein? É, pra abacalhar desse jeito era melhor ser Ferrari, né, velho? Johnny William. Ah, sensacional! Zoar com o William. Pô, salvou a hora, hein? Zoar o William. Trocadilho! Nota zero! Zero! Pronto, lá vem a porra do puxador puxando o saco dos caras, velho. Zero? É. E qual que é o time aí, brother? O Palmeiras, Dodô! Ah, é nóis! O Palmeiras não tem mundial! Ele falou Palmeiras! Ele falou! O Palmeiras não tem mundial! Você não deixou ele terminar! Não, mas ele falou Palmeiras! Ah, vai então, Corinthians, mas é nóis! Olha, mas é nóis! Então, só um minuto, só um minuto! Como diz o mano! Ah, ouve aí, ô trouxa! Ó, ouve! Peraí! Fala, até o celular trava, velho. Até o celular trava. Pera, ouve aí que você não conhece um pouco. Então nem o Bonner aguenta mais. Fala lá, vamos rir, vamos rir. Vamos lá, Dodô. Mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo por 3 vezes, o Santos 2 e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 52, também solicitou aí, o reconhecimento da conquista. Ó, aí, tá vendo? Essa é a hora chupa que na missa, aí, o seu viu? Trouxa! Essa é a hora chupa, que... seu mané! Aí, chupa, mané! Chupa, galinha. Seu trouxa! Chupa, galinha bordada! Vai, ô galinha! Chupa! Vai, seu trouxa! Chupa, mané! Vai, ô manezão! Essa é a hora aqui na missa. Trouxa! O coral chupa, levanta e fala lá. Piedade, piedade, piedade de nós. Vai de novo, vai de novo, Lolo. Chupa, mano, chupa, chupa, mano, chupa, você é ator de cotovelo desgraçada, velho. Chupa você, ó, chupa você, esse trouxinha que tá aí no telefone, esse manezão do cacete. E todos vocês aí, você que tá, ó, você que é corintiano que tá no carrinho agora, chupa, seu trouxa, seu mané. Aí, você é um manezão, seu gambá! É isso, seu trouxa! Chupa, chupa, trouxa! Eu chupo, faz! Segue o jogo, segue o jogo, sem fato! Queria aproveitar, viu, Johnny, só pra dizer que tá valendo torcida Estádio 97 pra Corinthians e São Paulo, pra torcedores do Corinthians. Mas pra conseguir. Na torcida Estádio 97. Já ganhou, vai no camarote único aí, ganhou a vaga. Ô, amigão, só pra você ter uma ideia, como dá pena, velho, dos caras. Novo. Quer ouvir de novo? Pena, gritar. Quer ouvir de novo, mano? Não precisa, não. Não, não precisa. O William Bonner, você vê pelo William Bonner. Eu quero evitar de expor. Mas tem imagem, sabia? Eu quero evitar de expor. Não, eu consulto o site da FIFA, mas eu quero ver alguma coisa de futebol. Não, mas tem imagem, mano. Tem imagem, mano. Mas tem imagem. Se quiser, quer que eu mando no seu WhatsApp? Não, não, não precisa. Vou mandar pra você, não vou mandar pra você. Inclusive, ó, amigão. Ô, amigão, obrigado, você vê, vovó. Os caras gritam, os caras esperneiam. Mas eu sou a cara de vocês. Não vale nada. O Palmeiras adora zoar a cara de corintiano, velho. Vocês são freguês, não vale absolutamente nada. Não vale, o de vocês vale. Ué, tá no site da FIFA, inclusive dois. Inclusive dois. Então, amigão. O de vocês vale. Ó, amigão, não vamos expor os rivais, porque isso daí é um trauma na vida dos caras e os caras jamais vão ter mundial. Esse título virtual. Inclusive, eu queria ele mostrar, precisa mostrar de novo. Atenção, tá no site. Ô, Benjamin, você que tá no ano 5 mil e pouco, aí no ano judaico, velho, me manda um WhatsApp falando se o Palmeiras já ganhou o Mundial, que até agora nada. Pô, amigão, mas é história. Esse título virtual aí, Lolo. E com relação ao história título brasileiro esse ano, o Corinthians conseguirá novamente aí bancar a chancela, porque o Corinthians até agora é o atual campeão brasileiro. Você acha que o Corinthians consegue novamente o título brasileiro de 2016? Eu acho que vem, mano. Acho que não... O time tá... Começou meio assim, mas o time tá em ascensão aí, pelo jeito... O Palmeiras eu acho que chegou no limite onde ele consegue chegar ali. A liderança, o Mané. O limite é a liderança pra você. Ainda perdendo o Rafael aí, esses jogos aí vai, atrapalhar os caras. Acaba com o Paquitão. Olha, velho, com relação à performance do Corinthians, eu ainda acho que o Corinthians vai precisar de alguns jogadores aí, porque no decorrer aí do campeonato, se perdeu o Marquinhos Gabriel, tipo uns 11 assim, né? O Wagner, eu acho que o Corinthians ele vai sentir um pouco, cara. Eu acho que o Corinthians ele precisa aí focar os esforços aí, a diretoria do Corinthians aí não tem contratado ninguém, enquanto outros times aí que estão almejando alguma coisa no Campeonato Brasileiro já contrataram. Você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro ele trouxe o Rafael Sobis aí, que não é que foi um primor nesse jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, mas já é um cara diferente dos que estavam lá. Verdade. Muito diferente do que aqueles outros que o Cruzeiro estava colocando. Você tem aquele Ávila que jogou a Libertadores também, é um cara que pode dar certo. Você vê outros times do campeonato aí também se reforçando, e o Corinthians, ele por enquanto não trouxe ninguém. Precisa, não adianta se iludir com uma vice-liderança, ora a liderança do Campeonato Brasileiro também, achando que com o que tem já dá pra levar até o final, que precisa reforçar, velho. Por exemplo, camisa 9, mano. A gente tá discutindo aqui no começo do programa quem pode ser o camisa 9 do Corinthians aí, que faça essa função de centroavante aí no próximo domingo contra o São Paulo. Tem o André que tá à disposição, e o cara que vinha jogando é o Luciano, velho. Você acha que esses dois dão conta? Cara, assim, contra o São Paulo, a gente tem de... É igual assistir o seriado do Chaves, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente assiste até o final, porque é engraçado. Vai nessa, mas vai isso mesmo, velho. Os caras são freguês, vai mano. Nessa aí, porque é o seguinte... Lá dentro só tomaram escovado até agora. O time de vocês também não é mais isso tudo. É só o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não é mais isso tudo, não adianta, cara. Não é isso mas mais. Mas tem camisa, Paquito. É, Sombra, camisa, na tabela aí, ó. Camisa por camisa, o meu é muito mais pesado. O jogo é onde? O jogo é onde, coitado? O jogo é onde? Melhor defesa do Campeonato Brasileiro na Granja? Na Granja. Vou falar um negócio pra você. De vocês lá. Vai que é legal. Granja Itaquera. Vai que é legal. Pode ir que é legal. Vai que é legal, velho. Na granja tá a irmã de vocês. Na granja Itaquera. Inclusive, ô amigão, você pega aqui, ó, o elenco do Corinthians, que pra muitos aí não é tudo isso, ele só é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o segundo melhor ataque. Ponto. Legal. Só isso. Pronto, agora vamos lá. Contra números não há argumentos. Ponto. Acabou. O melhor ataque é quem? Estamos chegando agora no final do programa aí. Você gostaria de mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra minha esposa, Yasmin, minha filha, Júlia. Elas estão ouvindo o programa aí, elas ficam quase todo dia quando eu tô em casa. O cara jantou com farofa, esses coitados. Então. O cara fez bilu-bilu na porcada, é isso mesmo, velho. Nossa, eu acabei assim, com ele aí. Vamos zoar esses coitados. O cara usa o William Bonner pra falar que o time dele é campeão do mundo. Mas é o Jornal Nacional, só um minuto. O Jornal Nacional é um jornal dos mais antigos e mais com maior credibilidade do Brasil. Mas não põe chancela em taça nenhuma. Deixa eu falar aí, manezinho. Não põe chancela em taça nenhuma. O Jornal Nacional começa a agora. O Jornal Nacional, ele não põe chancela nenhuma, você não entendeu então até agora? Chupa. Mano, o Jornal Nacional, ele relata a notícia. Se isso é notícia, ele e foi dado lá. Cadê a notícia no site da FIFA? Mano, é notícia, mano. Cadê a notícia no site da FIFA? Notícia, mano. Segue o jogo, porque... sem falatório. Johnny! Oi, diga, Johnny. Assim, em 51, assim, quando os caras ganharam esse campeonato aí, eles não gritaram, é mundial, é nosso, né? Mas o Domênico não tava vivo, não pode responder agora. Johnny, você tem que estar, olha, na rua Tutóia, número 77, tá bom? No domingo, até o meio-dia e meia, rua Tutóia, 77, de onde vai sair o traslado pro estádio do Corinthians, tá bom? Tá ótimo, obrigado, viu? E é só pra você, não tem direito a acompanhante, tá bom? Já sei, já. Obrigado, Sombra. Valeu, um abraço, mas vai de terno, viu, cara? Vai de terno porque o traje é de gala pra festa que será domingo. Vai de terno que nós vamos enterrar vocês. Vai, vocês vão ser enterrados agora. Nós vamos enterrar vocês. Vocês vão ser enterrados agora. Não, o Sombra foi bem, o Sombra foi bem. Não minta pra si próprio. Vai de terno. Não, falei, Sombra, o enterro é hoje, Paquito. Se você quiser, eu levo algodão. O enterro é hoje, Paquito. Ele foi rápido agora, mano. Sombra. Mas tá acontecendo. Vai que é legal. Não, eu sei, mas vai que é legal. Não, lá é tranquilo. Pode ir que é legal. Que ele tá depressivo hoje, tá chateado. E mesmo assim ele teve criatividade. Tô super depressivo. Não, chateado com. Vai tomar fumo, velho. Hoje, domingo e na próxima rodada. Não, você entendeu, senhor. Um abraço, valeu. Valeu, fera, abraço. Eita, nós. É o Estádio 97 no oferecimento de Sem Parar. Oh, e quantas vezes não bastou um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo. Lembra do adesivo Paz e Amor? Sim. Que representou a liberdade de uma geração. O No Stress, que já deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente? É, aquela do Smile. Tá em tudo queimou hoje. Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal. Agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque aquelas caixinhas. As caixinhas. Troca as caixinhas, agora é adesivo o negócio. Troca as caixinhas que estão no seu carro pelo adesivo moderno do Sem Parar. Vai ficar mais prático e mais bonito o seu automóvel. Vipão, vipão. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas do Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento da BV. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! E você, tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas, você já sabe. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. É lá que você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que bacana, as marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker levam você para assistir ao timaço do Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você vai poder viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir esses craques de bola. Quer saber como participar? Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem como acompanhante. Depois é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto, você já estará concorrendo. E a promoção, você já estará concorrendo. E a promoção foi prorrogada até 31 de agosto. Então confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. Duas são em São Paulo, sendo que uma é na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e Mogi, Mogi das Cruzes. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97, oferecimento de Esser, construindo com valor. Também no oferecimento de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Tem algumas mensagens rapidinhas aqui via WhatsApp. Boa noite, galera, aqui é o Eric de São Caetano do Sul. Eu queria só perguntar o seguinte, Dodô, é nóis palestra. E queria saber por que que o Cuca não coloca o Cleiton Xavier para jogar a partida inteira. Porque é ele que arma o time, que o time fica mais ofensivo. Então eu queria ver se vocês conseguiriam me responder isso. Diga, um abraço estranho a todos, vocês são pagáveis. Cara, pra mim, porque o Moisés tá melhor. O Moisés volta mais pra marcar, compõe melhor o time no meio de campo. E tá indo bem pra caramba na distribuição, metendo gol, chutando de longe. É por isso que o Cleiton Xavier... É, cobrindo lateral, cobrindo o Zé Roberto. Tá fazendo tudo. É, ainda mete a bola na área com o de lateral. E ontem... Ele tá bem pra caramba. A gente foi lá pra ver, analisar o Moisés também. Ele tá bem pra caramba. Ele foi ver o Moisés, infelizmente. Foi ver o Fernando Praz. É, Fernando Praz não tem nada a ver, cara. Já acho que ele foi ver uma junção de fatores. Mas se ele viu o Fernando Praz ontem, ele não convoca mais. Porque o Praz ontem defendeu uma bola com a canela lá, uma bola que era dele. E ele deu uma saída de gol em falso ali. Opa! Opa, como não? Aquele lance que ele... Você viu isso aí nos melhores momentos também, ô mano? A bola dele. Foi nos melhores momentos isso aí? Ele jogou uma bola pra escanteio, uma bola com a canela, que a bola era pra pegar com a mão. Fica quietinho. E ele saiu em falso numa bola. Ele chutou e o Arouca deixou a bola passar. O Arouca podia deixar a bola lateral. Teve um outro lance ali também que ele saiu em falso, que o cara até do Santos tentou fazer o gol com a mão. Aí saiu mal do gol pra caramba. Cagadão pra ele, chato. Tudo isso nos melhores momentos. Nos melhores momentos. Esse tá saindo melhor que a encomenda. Os melhores momentos do mundo tiveram 90 minutos, melhores momentos do ano. Mais os acréscimos. Mais os acréscimos. Ah, mas duvido que o Moisés tenha uma chance na seleção, velho. Aí, Sombra, tranquilo. Então, esse negócio de estatística aí é furada, porque dependesse de você, a gente não tinha passado nem na primeira fase, muito menos das oitavas, nem das quartas. Então, chupa Mano, chupa Sombra, vai São Paulo. Ah, mas quando eu disse que não ia passar, não era estatística, não. Eu achava que não ia passar mesmo. Tava era jogando nada, né? Era achômetro, não era estatística, não, viu? Mas tudo inferno, bem, valeu, obrigado. Bem, vamos falar da Esther, Narigudo? Não, mas o cara tem razão. Amigo, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esther tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esther estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esther transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esther. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esther que você quer, é Esther que eu quero. Então é só ligar agora para Esther, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esther. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e toda a família Esther. Tem mais mensagem aqui, a última do dia, hein? Casão, seu maluco, que saudade de você. Mande um beijo para o Tobias. A mulher do Google. A mulher do Google. A mulher do Google. Oh, você sabe de verdade, mano. Oh, de verdade, meu. É muito bom dar uma transada com ela. Meu. Já peguei ela umas três vezes. Já. Você transou com a mulher do Google? Oh, eu peguei ela uma vez dentro do portal Terra, depois outro dia no UOL. Cada vez que vai no portal. Cuidado, meu, que vai nascer um monte de golguinho, hein? É. E toma cuidado com o vírus, é, né? Por isso que eu uso camisinha. Extra, você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Ô, Bárcia, para isso aí pra fazer vinheta aqui. Tá bom. É. Galera, mas vamos deixar de lado um pouquinho o futebol. Agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam pra treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É pra que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água, hein? E a Verônica Hipólito, salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. Com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. Vão garantir sim, você vai ver se não vai. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver a geração de crianças e jovens sendo preparadas pro futuro. Bela iniciativa do SESI São Paulo, muito bem. Boa sorte, atletas, parabéns, SESI São Paulo. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, que sensacional. Se tivesse torneio de Estranho no Ninho, você tava nas finais. Valeu, Banguela. Porra, valeu, negado. É o legal Edilson pra caramba, tá aqui. De Albuquerque. Edilson é sensacional. Valeu. Foi tão bom que é quase 8h30. É verdade, é sensacional. Você sabe que é engraçado, o Moisés, ele joga o lateral pra dentro da área. É. Ele saiu, foi o Zé fazer isso. Foi o visto aí, cara. Pelo amor de Deus, a bola não tá nem saindo da minha mão. Alguém me ajuda, me empurra aqui. Mas é verdade, você sabe que... A bola não chegava nem na área. Você sabe que o Moisés, ele tem meio, ele tem a força no braço ali pro lateral, Angel. E aqueles laterais aqui são praticamente perdidos, bolas perdidas aí, ou pelo menos não tem tanto perigo. Roberto Carlos fazia isso. Moisés, ele joga a bola e leva perigo. Isso é treino, velho. E qualquer tipo de jogador... Não leva tanto Roberto tempo. Carlos fazia assim também. Roberto Carlos. O Marcos Rocha faz isso. Tem uns caras aqui. O Marcos Rocha faz isso. Assim. Mas era uma bola que era perdida, reparem. Ela está sendo utilizada muito agora por muitos jogadores, hein? Acho que o Marcos Rocha começou. Começou agora. A ficar... Recentemente ele fez virar moda. Foi com o Cuca, inclusive. Foi. O Fagner faz isso, ele joga na outra lateral. Mano, o Fagner faz uma que é boa, ele joga o jogador adversário na lateral. Ele fez isso com o Ederson. Tá na hora de acabar, hein? Tá na hora de acabar. Mas, Estranho, muito obrigado. Sua presença foi muito legal, sua participação foi show de bola. Pô, valeu, gente. Obrigado aí, um prazer estar aqui. Eu ouço uns 14 anos, pelo menos. Legal. Tive o prazer de ir lá no resort, ver todo mundo de perto lá. Pô, puta condição. E, pô, ver o Domênico narrando a disputa de pênalti lá, que eu tava jogando bola, fui pra semifinal lá. E no terceiro lugar lá, pô, eu indo lá gordinho. Pra bater o pênalti, o Domênico. Ah, vai bater o Walter. Pô, olhei, pô, pera. Pô, chamou você de Walter, cara. Os caras ficaram me chamando de Walter até o final do resort, mas, você foi bater o pênalti ou os caras pensaram que você era bola e foram bater em você? Não, velho, não. isso! Os caras até pensaram que eu era bola, mas nesse caso em específico eu tava indo bater o pênalti. O RG tá atacando ele, né, RG? Eu marquei gol, velho. Nas quartas de final foi pros pênaltis também. Eu fiz pênalti, bati e fiz, e na semifinal eu fiz de novo. Cara, fiz gol de pênalti, fiz gol de falta, fiz gol de cabeça. Vocês estão procurando atacante, porra? Aí, cara. Tá tranquilão lá. Só não fiz gol no mano porque ele pipocou. Aonde? Mano, você pipoca, acha que eu vou jogar com o Zé Pereba que não sabe nem andar, velho? Ô, dobradiça, zoada. Consegue aí, pera. Ô, Zé Bomba, ô, Dinamite. Eu vi o cara andando ali, ó. Eu vi o cara andando. É o famoso 10 pras duas, velho. Um pé pra cada lado, assim, tudo esquisito. Ah, você fica reparando no jeito que o cara anda. É, cara. Meu fã, o pinguim do Batman. Vai, vou tirar uma foto, vou mandar pra você. Você fica a minha foto, Zé Bomba. Vai te catar. Mas valeu, gente. Obrigado mesmo, cara. Prazer. Um abraço. Só mandar um beijo pra minha esposa, não vai me dar um tiro. É, aí, Natália, Albuquerque e meu filho, Theo, palmeirense desde pequeno. Tava lá com o uniforme do Palmeiras. Coitado, moleque, só e tribuna. A primeira palavra que ele mandou lá no Palmeiras com isso foi chupa, mano. Chupa, mano. 7 meses ele chupa, mano. Sensacional. Preguei. Valeu, negada. Obrigado. Abraço pra todo mundo aí. Valeu. RG, quem ganhou a camisa da Energia 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ricardo Lopes. A camisa do, ou melhor, o boné Estádio 97 Vista Aérea. Edilson Pinho. O jogo de dados do Sem Parar. Ah, o Gleidson Lopes. E a mochila Dutra Máquinas. O Gleidson Lopes. Boa, eita, esse Gleidson ganhou um monte de coisa, hein? Parabéns, Estádio 97 volta amanhã, 5h30. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pro Luiz Corintiano, pra Edneia e pro Luiz Henrique também, que estão aqui assistindo o programa aí com a gente. Todo mundo legal, corintiano. Obrigado. Valeu. A Edneia, Dudu. A Edneia. Da energia. A alegria da cidade, é. Tá bom, Estádio 97 volta amanhã às 5h30. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Toda quinta no Energia na Noite, Robin Schulz com Sugar Radio. Sugar Radio with Robin Schulz. Robin Schulz, mix on mix. 10 da noite. Energia. A Energia 97 convida você para o melhor cruzeiro de sua vida. Navio Energia Naveia Temporada 2017. 3 dias e 3 noites de lazer para toda a sua família. Toda a sua família. Festas temáticas. Os DJs do Energia Naveia. Capital Inicial. Capital Inicial. Olha o passageiro. Imperdível. Navio Energia Naveia Temporada 2017. Cabines em 12 vezes sem juros. Ligue promoção e faça já a sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Navio Energia Naveia. A melhor viagem da sua vida. Sugar Star. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Ela está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br. Spirit, o Festival de São Paulo no Sambódromo do Anhembi. Curta a página Spirit Oficial no Facebook. Neste inverno, colabore com a campanha do Exército de Salvação, doando roupas e agasalhos que você não usa mais para o nosso Bazar Beneficente. Ligue 4003-2299 e agende uma retirada gratuita. A energia que te move. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Overnight. A trilha sonora do seu fim de semana é na Overnight. Overnight. Os sucessos de todos os tempos, sextas e sábados no coração da Vila Olímpia. Comemore seu aniversário na Over. Ligue 3582-3637 ou acesse overnightclub.com.br. Overnight, Rua Gomes de Carvalho 799. Venha curtir a Overnight. Overnight. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Kygo, Raging. Apenas os grandes hits. Lil, Don't Look Back. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Fala São Paulo, boa quarta noite pra você ligado na Energia 97. Muita música melhor da House Music. Só House Fino pra você a partir de agora, hein? Quem destrói as pick-up de energia? André Ponciano. Tá de bobeira nas redes sociais? Procura pelo cara. Muita música tá só começando. Night Sessions. I'm